Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast, estamos de volta, o ciclo se completou e estamos aqui novamente para falar de quadrinhos. Eu quero ouvir um aê! Hoje é um dia feliz também, porque voltamos a falar de DC aí. Que é o que importa. Depois de muita solicitação. Finalmente, porra. Lamentavelmente, né? Porra. Na verdade, todos os de Marvel anterior foi só pra fingir que a gente gostava também da Marvel, pra galera parar de reclamar. Enquanto isso, nossos fãs de Valiant estão aí. Mas, seguinte, pessoal. Hoje a gente tá aqui pra falar de duas coisas que todo mundo gosta, que é quadrinhos e feriado. Yes! Estamos aqui reunidos novamente com uma equipe show de bola para falar mais uma vez de uma obra fantástica que é Batman, Longo Dia das Bruxas. Para começar aqui essa aventura, galera, eu sou o Rhodes e o Romano não sorri mais. Nossa, cara. Meu Deus, hein? Essa foi profunda, viu? Pobre Romano. Ah, aqui é o Seiji e eu tenho saudades das minhas revistas do Longo Dia das Bruxas, né, Rhodes? Aí, Rhodes. É, isso aí. Se eu te falar que eu li no tablet aí... You bastards! Olha aí. Não. Olha, pra vocês terem uma ideia de como faz tempo que eu emprestei minhas revistas pro Rhodes, eu as emprestei quando o Panda ainda morava na casa da mãe dele. Caraca. Isso faz o quê? Quase 2 anos. Faz muito tempo. O Rhodes, ele só vai devolver quando o Panda devolver o Sandman. Ah, meu Deus. Então é aquela parada igual quando você é criança e você, tipo, o amiguinho te deve. Aí você, por exemplo, você vai cobrar dele e fala, não, mas fulano tá me devendo. Aí você tem que cobrar do terceiro. Você não pode cobrar mais seu amiguinho. Isso. Agora o Sandman vai ter que cobrar do Panda pra ele devolver a do Rhodes, aí o Rhodes devolve a dele. Puta que... Ah, é complicado. É o triângulo da dívida. Complicado, hein? Aqui é o cabeça e dessa vez o assassino não é o mordomo. Pobre mordomo. Alfred, você está livre dessa. Coitado do Alfred, cara. O Alfred, ele dá um turn down for what na revista aí. Não é, então? Ele dá um tapa em inglês na cara do dente. Bom, moçada, e pra fechar aqui a equipe, né, que tá gravando esse podcast, novamente, não é muita surpresa, mas a gente agradece que, de novo, a presença do Vinícius, daquele canal que começa com 2 e acaba com quadrinhos. Aí, Vinícius, bem-vindo novamente. Sim, sim, meus amigos. Estou aqui novamente. E entre gostosuras e travessuras, eu prefiro as travessuras. Só pra deixar claro. Tá bom. Olha esse rapaz. Por que não misturar os dois? Boa. Batman, O Longo Dia das Bruxas é uma minissérie em 13 edições lançadas pela DC Comics entre 1996 e 1997 nos Estados Unidos. Oh. E, curiosamente, a série chegou ao Brasil em 8 edições lançadas entre outubro de 98 e fevereiro de 99. What the fuck? Por quê, né? Não dá nem pra dizer que é tipo metade, né? Se ela tivesse feito, sei lá, em 7, eu até entendia. 6, mas 8, por quê? É, então. Né? Cortaram feriados. É, ela decidiu cortar alguns feriados que não tem tipo de graça, corta o dia de Ação de Graças. Ninguém gosta, não tem, né, no Brasil. Uma coisa engraçada nisso é que as revistas ficam meio que sem padrão, assim. Tem revistas bem longas, inclusive eu olho as revistas aqui que você gentilmente me emprestou durante 2 anos. E você não leu, né? Pô, caramba. Ou seja, você não entendeu. O Rhodes, ele decidiu que ele ia ler uma por feriado. Exato. Só que às vezes ele esquece. Ele foi fazer a leitura como deveria ser feita, entendeu? Pra tematizar. Exatamente. E aí tem revistas muito compridas, assim, né? Grandes de coisa, e tem revistas que, tipo, rapidinho você acaba lendo, né? Isso, sei lá, né? Gera uma confusão, né, a galera. Principalmente pro cara que tá comprando mês a mês, sei lá, né? Pô, mas pensa na época da Abril, cara, que era uma desgraça total. A época de cronologia de lançamento. Pelo menos eles não cortaram o personagem, né? Não. Desse não. Dá pra agradecer. Não. É, mas tem uns que podiam sair, né, cara? O Homem Calendário. É brabo. Que isso, cara? Puta vilão. Quem é esse cara, afinal de contas? Ninguém dá a mínima pra ele. É. Bom, a obra foi escrita por Jeff Loeb e os desenhos são do Tim Sale, que é uma dupla dupla muito famosa dos quadrinhos, né? Eles já trabalharam em várias obras juntos. Tem o Super-Homem e as Quatro Estações, tem aquela trilogia das cores da Marvel, que é o Demolidor Amarelo, que é muito cinza, boa. E o Homem-Aranha Azul. Tem mais coisas deles também, né? O Dia das Bruxas é deles também, não é? É, o Dia das Bruxas, o Longo Dia e o Vitória Sombria, né? Os três e o... Isso. E o isso. Cidade Eterna da Mulher-Gato. Também. Isso. É, o Jeff Loeb, ele é um caso complicado na indústria dos quadrinhos. Ele é o famoso caso do ame ou odeio, ou ame e odeio, que é o caso da maioria aí. A gente já falou que ele sem o Tim Sale não funciona. Não. É, então, eu gosto, assim, eu particularmente gosto do Jeff Loeb. Eu acho que pra mim o saldo é mais positivo, porque na verdade ele cagou mais na Marvel, então tipo, pô. Ah, ele fez o saudoso Supremos 3 e Ultimatum, né? Então, porra. Não ligo, né? Do lado de lá da fronteira, faz, ele pode fazer o que ele quiser. No geral, eu gosto dos trabalhos dele. Eu acho que, assim, esses trabalhos que são os bem conceituados, eu acho que principalmente aí os meus favoritos é o Longo Dia das Bruxas e o Superman 4 Estações, que é uma história excelente. Ele manda muito bem. Claro que a gente suspeita que, na verdade, o Tim Sale que dá uns tapas na cara dele e fala, cara, faz direito essa parada aí, né? Ele ganhou o Eisner por causa dessa história também, né? Ah, é? Então, não é qualquer coisa. Claro, nessa edição, você pode até ver que o Tim Sale tá também como... Ele é acreditado como roteirizando junto. Quer dizer, dá a entender que, na verdade, não é aquela coisa, um escreve ou desenha. Eles trabalham juntos. Eles têm um processo. O próprio Manapuk, que agora tá famoso, escreveu, desenhou o Flash, mas ajudou a escrever e o Batman. Ele é um cara que a arte dele tá junto com o roteiro. Ele não vai trabalhar isoladamente. E aí o Jeff Loeb, claro, deve se beneficiar, porque o Tim Sale, eu gosto muito do desenho dele. Tem gente que não gosta. Acha meio fora... Como, não sei, não é bem fora da realidade, mas ele é um traço muito específico, né? Assim, ele é muito ele. Ele foge, talvez, aí daquele padrão mais engessado que a gente tá acostumado que os desenhistas têm. Mas eu gosto muito do enquadramento, do ritmo, da dinâmica que ele dá. Eu gosto da colorização dele também, acho muito boa. E é uma maneira diferente, né? Ele tá longe de ser um artista convencional também, né? Esse resultado final é dos dois, né? De uma arte convencional, na verdade, corrigindo, né? É, a arte do Tim Sale, ela lembra muito... Lembra, não, né? Mas assim, ela tem mais a estrutura daquilo que a gente comentou lá no Demolidor, por exemplo, que era o que o Mazzucchelli fazia, uma coisa mais da década de 80. Essa revista é de 97. A gente já passou por uma fase meio negra da arte, né? Onde a arte nos quadrinhos, ela virou aquela coisa mega colorida, gigante, cheia daqueles detalhes escrotos de bolsos e dentes, ausência de pés, né? Tudo aquilo que a gente conhece. Ah, saudades, Hobby Life. Né? Saudades. Mas, e aí a gente tem essa espécie de retorno a esse estilo, claro, também pela estrutura que a história se passa, né? Como ela é uma história que volta, faz todo o sentido e eu gosto bastante, assim. Eu acho que ele é extremamente competente, o Tim Sale, como desenhista, em quase tudo que ele pôs a mão. Não me lembro de nada que eu li, assim, e a arte atrapalhou a narrativa e a história em si. Legal, legal. E pra complementar que essa história, né, ela fez tanto sucesso, né, teve reconhecimento aí, premiações e tal, que ela recebeu duas continuações, entre aspas, né, que foram o Batman Vitória Sombria e a Mulher-Gato Cidade Eterna, né, com ambos também, né, fazendo as duas e se passando meio que no mesmo universinho, né, sei lá. É uma sequência. É, o Vitória Sombria é a inserção do Robin, como que seria esse processo do primeiro Robin de Grayson, e a Cidade Eterna seria uma história realmente da Mulher-Gato, né? Logo, meio que pós esses acontecimentos. Não, é no meio, né, dos acontecimentos. É. Cara, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho mais legal ainda o Vitória Sombria. Mesmo sendo uma sequência, eu acho que eles conseguiram acertar até mais do que no Longo Dia das Bruxas. Acho que tem um final melhor, assim. Mas essas duas são excelentes, né? Eu gostei muito do Vitória Sombria. Eu gosto. Até se vocês forem ver no IGN, né, naquela lista deles das 25 melhores histórias do Batman de todos os tempos, nas 10 primeiras posições tem ali o Vitória Sombria e o Longo Dia das Bruxas. E tem também, dentro tem o Rush, que é do Jeff Loeb, né, o Silêncio. Se não me engano, tá nessa lista também, não tá? Tá lá no fim. Tá, também. Quer dizer, o Jeff Loeb, que é um escritor que não dá pra dizer que ele se fez, mas ele funciona escrevendo Batman. Ele escreveu histórias que são extremamente bem conceituadas. Cabeça, eu tô com a lista aqui, ó. Oi. O Silêncio tá em 10º lugar, o Vitória Sombria tá em 7º e o Longo Dia das Bruxas tá em 4º. Pra ver, né, como 3 histórias do Jeff Loeb. Exatamente. E clássicos do Batman. Claro, a gente, como a gente já falou aqui, se ele conseguiu escrever isso, é por mérito do Batman 1, né, que trouxe essa pegada. Inclusive, o Longo Dia das Bruxas, ele é uma espécie, não é uma continuação, mas seria algo mais próximo aí do ano 1 do que da cronologia que tava correndo na época. Seria, então, assim, essa coisa, o Batman mais um pouco no início de carreira, você não teve Robin, alguns vilões, como nessa história, ainda vão ser apresentados, a questão da máfia em Gotham ainda era muito forte, né, coisa que o Batman meio que vai limpando com o tempo, mas aí sobram os malucos. Uma coisa que eu acho legal nessa história é que ela estabelece algo interessante, como tu disse, pra Gotham, né? Antes a cidade era dominada por mafiosos. Com o surgimento do Batman, no longo dia das bruxas tá vendo esse processo de mudança, né? É verdade. Começa a surgir os malucos fantasiados, começa a tomar o lugar e vira a cidade que a gente tem hoje no cânone do Batman, né? Aqueles doidos. Exatamente. Isso é legal, é verdade, né? E tem até eles inserindo isso na própria história, né? Botando esse conflito do que é mafioso, o que é maluco. O próprio Gordon fala, olha, não é por nada, não. Mas você já parou pra pensar que, quem sabe, talvez... Eu acho engraçado, assim, que são conceitos que hoje pra gente são bem claros, né? Mas na época os caras estavam inovando, né? Com isso, né? Talvez... Exatamente. Não tinha sido tão gasto, assim, né? Esse tipo de colocação e tal. E outro mérito aí da obra, né? Tem vários conceitos aí que ela meio que apresenta, né? Ou é uma das primeiras a trabalhar com isso, que a gente vê aí também durante o segmento aí da história, né? É interessante notar também que pra quem leu isso aqui, leu Batman ano 1, vai ver que isso serviu como material quase que, como que eu posso dizer, quase que literal pra forma como Nolan criou a trilogia dele. Em especial o segundo filme. Sim. Muitos dos conceitos que foram colocados lá são tirados de como o Batman e Gotham e a máfia é retratada nessa história. Harvey Dent também, né? Tudo, a própria questão do Harvey Dent, essa questão da escalada dos vilões, dos malucos. Inclusive a frase, que é um dos bordões do Longo Dia das Bruxas, que é eu acredito em Harvey Dent, foi usado na campanha publicitária do filme. Cara, olha que demais isso, né? Exatamente. Sensacional. Eu como nerd me senti valorizado. Olha aí, foi pra mim. Foi pra mim, né? O Nolan apontou o dedinho pra você e falou, tá aí campeão, essa é sua. Mata no peito essa aí. Tem muita coisa legal que acontece na história, inclusive talvez seja um bom momento aí pra gente chamar o nosso convidado de honra aqui, Vinícius, rei da sinopse. É agora. O Lorde, né? Não sei qual que é o título. Beijo, mãe. Ô, mãe, tá ouvindo? Pra tirar essa curiosidade aqui do nosso público, né? Do que fala o Longo Dia das Bruxas, Vinícius? Então, meu caro Royds, essa é a história sobre três homens tentando salvar uma cidade podre. Temos Harvey Dent, que é o promotor público de justiça, como a gente já entregou aí, né? Que ele vai virar o Duas Caras, né? Acho que não é spoiler isso, né? Não. E temos também o capitão de polícia, que é o Jim Gordon, e o Batman, né? Que é o cara que veste roupa de morcego. O caso é que a cidade estava indo de mal a pior. Como a gente já citou, ela estava sendo dominada pela criminalidade, pelos mafiosos, e um dos alvos dos três é o Carmine Falcone, que é o chefão da cidade. Que, inclusive, a gente citou que ele surgiu lá no Batman 1, né? Até é curioso, né, que o... acho que é Art Goodman, ele conversou com o Frank Miller, porque ele não sabia como utilizar, como reaproveitar esses personagens do Batman 1. Aí ele pediu permissão pra utilizar no Longo Dia das Bruxas. A informação que me veio na cabeça durante a sinopse. Enfim. Sem problema. É quando misteriosos assassinatos relacionados à máfia começam a ocorrer em Gotham e o Batman vai lá investigar. Sim, porque é muito difícil pra ele sentar a bunda na cadeira e deixar que os mafiosos se matem, né, cara? Ele tem que ir lá meter o bedelho dele. Mas enfim. Seria muito mais fácil se ele pudesse fazer isso, né, cara? Pois é. Deixa a galera se matar. Mas um detalhe curioso é o modus operandi do assassino, né, cara? Desse assassino misterioso. Porque ele mata os membros da máfia só em datas comemorativas. Então ele acaba recebendo o nome de Holiday, que é feriado em inglês. E é disso que vai tratar o Batman ao longo do Dia das Bruxas, né? Essa caçada a esse assassino misterioso. Na verdade, é uma história clássica de assassino misterioso. Exato. Se você achava que, na verdade, era uma história onde o Batman iria bater na porta dos bandidos e falar gostosura ou travessura, pum, soco na cara, não é bem por aí. Seria bacana. E completando aí a sinopse genial do Vinícius, isso é muito bom também, né? Você ter o Batman, né? O Batman tem várias frontes aí que o pessoal costuma explorar, né? E uma daqueles destacam bastante, né? É sempre o lado detetive dele, né? E essa é mais uma história, né? E uma boa história que pega esse lado aí da investigação. A gente tem um grande mistério aí rolando, né? Quem é o feriado. Isso é interessante porque hoje a gente tem pouco desse Batman. Desse Batman que briga com o mafioso, entendeu? Que tá pensando no combate ao crime. Recentemente o Batman virou tipo um novo deus, realmente. Assim. Então é complexo, entendeu? Literalmente. Literalmente ele virou um novo deus. Brasil. Então, depois da... O pessoal até brinca, né? Que depois da fase do Grant Morrison, o Batman, ele acendeu efetivamente a escala de Deus, né? E deixou de ser o humano que se veste de... O maluco que se veste de morcego. Esse preceito aí do Batman como detetive sempre foi e é muito interessante, né? Principalmente em uma cidade que nem Gotham, né? Que tá toda corrompida ainda, né? Trata com malucos, mas tem muito mafioso e bandido, né? Que bota mistérios e coloca situações aí diversas que ele tem que acabar resolvendo, né? E isso chama atenção, né? E esse tipo, talvez, de narrativa, talvez até o Sage conheça melhor, eu não, não sei, né? De você ter um grande mistério que se resolve ao fim, ou de você ter peças-chave pra você entender qual que é a relação de qual, né? Tem bipolaridade aí no meio e tal. Isso aí tem uma pegada de filme noir, essa história. Exato, bem lembrado. É sombrio, você tem um crime, tem a parte sinistra, mafiosa, né? Tem a bela mulher de caráter dúbio, né, Sage? É verdade. Tem a mulher gato nessa história. Exatamente. E vem toda essa bola de neve que vai crescendo até ele tentar achar quem é o assassino misterioso, né? E todas as tramas envolvidas, né? Dessa trama de assassinatos. Batman só não usou um chapéuzinho no ar, que senão as pontinhas dele iam furar o chapéu. É, mas por exemplo, as cenas de assassinatos acontece tudo em preto e branco. Isso, total noir, exatamente. Isso é noir, isso aí, cara. E a parte fica colorida só a pista que o assassino deixa. Ah, bem, as pistas era legal de citar, né? A gente não comentou. É, ele deixa pistas referentes ao tipo de feriado, né? Então, por exemplo, ele matou a primeira vítima no Dia das Bruxas, né? E daí ele deixa uma abóbora e tal. E assim vai continuando. Dia das Mães deixa um presentinho. O Dia dos Namorados é uma caixa de bombom. E sempre uma pistola e uma chupeta, né? É, isso tem também. É sempre uma pistola 22 com numeração raspada e um... Ele chega até a usar uma lâmpada, mas no geral é um bico de chupeta pra funcionar como... Silenciador. Então, assim, é aquela coisa. Ele é o assassino serial que usa o mesmo modus operandi sempre e o Batman correndo aí contra o tempo, porque ele sabe mais ou menos quando o cara vai atacar, né? Que seria um... Ele sempre tá esperando, ele sabe o feriado. Depois do segundo ataque, eles meio que começam a relacionar isso, né? Que essas vítimas estão sendo feitas no feriado e esse bandido aí, o modus operandi, que nem o Cabeça comentou, sempre atacar no feriado, né? E isso é um mote legal na história, né? Que dá tempo da trama se desenrolar entre um assassinato e outro. Oh, e, queridos amigos, vocês foram enganados como eu achei muito bem escrita a história, sabe? Tu realmente não consegue sacar quem é. Eu fui. É, exatamente. Eu fui enganado. Eu fico esse é o tipo de história que se o cara toma um spoiler antes, ele perde totalmente, assim, mas totalmente. Quebra a dinâmica do que o que ele queria fazer. Talvez viajando aí seja por isso que também a gente não vê muito, né? Porque lá era 97, 96, né? Era uma época totalmente diferente, né? A troca de informação acontecia de outra maneira. E hoje, um cara que se propõe a fazer uma história dessa com um grande mistério, no dia seguinte, praticamente todo mundo já conhece, né? Então só tem aquela experiência mesmo quem assistiu ou quem leu na hora que saiu, né? Isso é perigosíssimo, né? Pra esse tipo de história. Hoje, infelizmente, esse é um tipo de surpresa e de narrativa que tá cada vez mais em extinção, né? Até a gente, por exemplo, vou dar aí dois exemplos. Um exemplo recente, vai. Recente que já... Que não tão, mas assim, pega o Man of Steel. Todo mundo sabia o que ia acontecer no final. Que o Superman matava o Zod no final. Tudo bem, não é uma puta revelação, ok. Mas todo mundo tava sabendo, porque a internet já falou, entendeu? Você tinha manchetes falando polêmica sobre o Superman matando o Zod. Você não queria, mas aquilo foi jogado na sua cara, entendeu? Isso estraga, né? Estraga. Infelizmente, você... E ainda mais falando que a gente tá no Brasil, onde a gente tem um delay... Acho que isso hoje é 6 meses, né, Vinícius? Mais ou menos? Não, é mais 9. 9 meses? 9 é um ano, estamos. É triste. Então, quando lança lá, no dia já tem primeiro todos os sites... Se você acompanha sites de notícias de quadrinhos, esse tipo de coisa, eles já vão falar: descoberto o assassino, ou descoberta a nova identidade de fulano de tal. Então todo mundo fica sabendo muito tempo antes de chegar. É interessante o que você falou, que nessa época era diferente, você conseguia manter esse segredo mais tempo escondido. Tanto que a única forma hoje de você, dos filmes, gerar esse tipo de discussão é quando mais ou menos acontece nessa história, mas quando você tem dúvida do final, né? O próprio Nolan fez isso no Inception. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu no fim do filme. Então não, a pessoa pode contar o final, mas ninguém sabe o que aconteceu. Hoje ele já falou, já. Olha a internet aí. Não. Ele falou. Então, tudo bem, mas ok, eu sei, mas eu tô falando que demorou. Quanto tempo faz? Ah, sei lá, cara. Mas enfim, mas falando aí... Falando de Batman. Falando aí de Batman, uma coisa legal da história também, né, a gente comentou aí na sinopse e tal, né, de toda essa trama aí meio no ar, um mistério, né, um assassino aí secreto que ninguém conseguiu, felizmente, né, descobrir. Eles realmente te levam durante a história de uma maneira legal, né, não deixa as coisas na cara e sabem fazer um mistério de verdade. verdade. E uma coisa além de todos esses fatores aí legais, né, da obra, são os personagens envolvidos, né? Porque a gente tem bastante núcleos, né, de personagens que geralmente não se encontram, né, nas histórias do Batman. E aí o roteirista e o desenhista, eles tiveram uma ideia bem interessante, né, de juntar coisas. E eles trabalham com muitos personagens aí que envolvem o Batman, né? Tanto vilões comuns, né, quanto os mafiosos aí que estão no antro de Gotham, né? E isso é o que a gente comentou lá na frente, né? Que é o que meio que divide o cenário da Gotham de verdade, né? É uma época que vinha só de mafiosos e tal, e agora tá tendo que lidar com esses caras, né? Os próprios mafiosos não gostam, né, desse tipo de criminoso que não é previsível, que não dá pra entender, né? Não tem resultados, né? A gente tem aparição, sem muito spoiler assim, né? É mais a menção mesmo. A gente tem aparição aí de quem, Cabeça? Tem o Coringa. É, Cabeça, lembra os 12 vilões de Cabeça aí. Os 12 vilões de Cabeça. Em ordem. Por favor. Você quer que eu fale os nomes, identidades e data de nascimento, né? De preferência. Em ordem alfabética, se possível. Isso. Mas então, é como você já puxou, você tem aí o Coringa, que tem um papel até que por um bom tempo, você tem Era Venenosa, você tem Espantalho, você tem Chapeleiro, você tem o Homem Calendário, você tem aí a Mulher Gato, que é vilão ou não, depende, você tem o Charada, você tem o Solomon Grundy, qual, tô esquecendo de algum? E diversos outros aí que estão, não sei, diversos outros aí que foram envolvidos, né, indiretamente também, né, com easter eggs e tal. Embora essa participação desses vilões esteja mais pra segundo plano, né? Exato. Ah, sim. O foco maior são os mafiosos. Isso eu acho que é uma maneira do cara trabalhar certinho a história, né, de saber envolver toda essa mitologia que o Batman e Gotham tem, né, de maneira positiva, né, apesar dos pesares, vamos dizer assim. Eu acho que é uma comparação que, infelizmente, a gente vai ter que fazer algumas vezes, porque a gente tá falando da construção de uma mitologia, mas se você pega o ano 1, ele é muito focado realmente nessa parte da coisa da rua, de não sei o que, bater em bandido, apanha na prostituta criança. Que, inclusive, né? É o mote principal do Batman, ele não virou o Batman pra lidar com o maluco. Exatamente, o crime que ele queria limpar era esse crime, era o cara que, o mafioso, o cara que rouba a mão armada, é esse cara, né, tanto que foi por isso que os pais dele morreram. E aí, quando ele começa a contar essa história, ele vai trazendo agora mais os mafiosos, mas também os malucos. Então, essa revista é meio que quase a transição do que chega a ser depois aquela gota, uma cidade onde só tem maluco. Onde o mais perto de mafioso que tem é o Pinguim, que também é um maluco, já é um maluco. Então, ele tem que mostrar pra você como esses vilões, eles começaram a surgir, como eles atrapalham, sim, a vida do Batman, cometendo crimes, blá, blá, blá. Influenciam, né? Exatamente. E ainda assim, o Batman tem que correr atrás de parar mafioso. O Dente e o Gordon tentando prender, construir um caso, prova, prende, não sei o quê. Esquemas mega complexos, né? Protegidos, que eles não conseguem botar os caras na cadeia, né? Exatamente, porque você ter o começo da história é mais ou menos essa história. O Carmine, o Falcone, ele é intocável, porque ele compra todo mundo, ninguém quer testemunhar contra o cara, não tem prova contra o cara, ele nunca põe a mão dele em nada, então não tem como condenar esse cara. Eles ficam tentando pegar os peixes pequenos, né, que seriam as pontas da organização, e fazer com que o cara conte alguma coisa. Mas eles nunca conseguem, então isso frustra muito tanto o Gordon quanto o Dente, que acreditam, sim, numa Gotham melhor, mas eles não podem fazer nada. É o que leva eles aí a, como que eu posso dizer, se aliar ao Batman, né? Porque eles até falam, ele pode cruzar aí uma linha que a gente não pode. Ele pode ir um pouquinho mais fundo. Exato. É exatamente como vocês viram no segundo filme do Nolan, a Aliança dos Três, onde um prende, outro processa e o outro chega até os criminosos, da maneira não legal, né? O outro chega com bomba de fumaça, batarangue e soco na cara. E a gente mostra então nessa história assim do Batman ao longo do Dia das Bruxas, como o Batman ainda tem aquelas falhas, né, de julgamento. Tá bem naquele começo dele de carreira também, mesmo tendo passado o quê? Quase um ano depois do Batman 1, vai? Provável. Ele ainda tem esse seu julgamento ainda sendo questionados, né? Então ele acredita nessa trinca, né? Nessa aliança, que pode fazer a diferença. O Batman atual, a gente viu que ele não faria isso, confiar totalmente, né? Esse Batman hoje, ele é depende do hoje, ou ele é paranoico, ou ele é mega sisudo e mal-humorado, então ele não ia fazer porra nenhuma. Hoje ele é inconsequente. Hoje em dia ele faria tudo sozinho, o julgamento dele. Esse não, esse aqui você vê como ele ainda acredita. É aquela história, o Batman, ele chega a um ponto que ele acredita que ele é necessário, mas ele não é a solução, ele nunca vai ser a solução. A solução são as pessoas de bem que vão conseguir fazer o totalmente na lei, porque o Batman, ele vai, claro, ele não é totalmente, ele não tá dentro da lei, né? Ele é um justiceiro. Então ele acredita, por isso que ele acredita tanto no Gordon, porque o Gordon e o Dent seriam as figuras que fazem uma coisa que ele não consegue, que é seguir estritamente a lei. Ele já não consegue mais fazer isso. Ele precisa deles. Exatamente. Por isso que é legal se você entender um pouco a timeline do Batman. Tem muitas histórias ao longo da vida do Batman, né? Mas assim, um leitor iniciante, eu acho que seria bom começar com o Batman no 1 e depois pular pro Batman ao longo do Dia das Bruxas. E eu acho que é um bom jeito de você entender já o Batman. Batman. Uhum. Nessa questão. É verdade, é verdade. E depois você pode pular pro Batman Vitória Sombria. E depois, bem mais pra frente, você vai pro Batman o Cavaleiro das Trevas, né? Mas bem mais depois, é, né? É, bem mais depois. Mas é, eu acho que recomendo esses três antes pra começar, né? O Batman 1, o Batman Longe das Bruxas e depois Vitória Sombria. É a construção mais consistente, eu acho, interessante do Batman. Não esse Batman tão, sei lá, às vezes porradeiro da Liga da Justiça que dá soco no Darkseid. Esse Batman combatente ao crime, detetive, que tem os problemas de... Ele não consegue lidar com o mafioso é um trabalho pra ele. É o vulgo Batman moleque, o Batman de rua. O Batman de raiz, o Batman de várzea, né? E em algum momento depois disso, você vai ler o Piada Mortal. Também, que é uma continuação interessante. Eu acho, tem até um ponto interessante nessa linha do que é o Batman, né? Que o Gordon, tem uma hora que eles estão conversando e o Gordon fala pra ele, olha, nós podemos torcer um pouco a lei, mas não quebrá-la. Então, quer dizer assim, a gente tem o... Porque o Batman, ele sempre viveu nesse limite. Sempre questionado muito. Ah, por que que o Batman não mata? Se quando o Batman prende o, sei lá, o Coringa, ele sabe que o Coringa vai sair e vai matar mais gente. Por que que ele não mata de uma vez? Por que que ele não dá um fim? Até o próprio o Jason Todd, quando vira o capuz vermelho, ele vem com essa mente. Ele fala, olha, se você tivesse feito como deveria ter sido feito, nada disso teria acontecido comigo e com muitas outras pessoas. Porque o Batman, ele tem essa, essa trava moral do matar, mas é porque ele não pode, é o que o Gordon fala. Você pode torcer um pouco a lei. Então é bater, quebrar o braço do bandido pra ele falar, né? Fazer, obviamente, uma busca ilegal na casa do cara porque não tem mandado, mas você não pode quebrar a lei. Você não vai poder matar, você não vai poder incriminar falsamente, nada disso. Exato, né? Uma coisa que eu queria comentar com vocês, não sei se vocês pensam como eu, mas o, assim, talvez o principal personagem dessa história é o Harvey Dent, né? É muito legal tu ver, eu acho que não é spoiler pra ninguém, né? Que ele vai virar duas caras, certo? Tudo bem? Não, beleza. Então, nós temos um personagem que no começo, ele tá ali afim, né? De fazer as coisas do jeito certo, ele tá... Enfim, ele acredita nas convicções dele. E com o passar da história, tu vai vendo ele sendo transformado por aquela cidade, sabe? Aos poucos ele vai mudando a forma dele de pensar. Putz, isso eu acho fantástico, sabe? Até culminar na transformação, né? Eu acho que até que a própria dupla aí, ela usou esse recurso contra a gente, assim. A gente meio que sabe e espera que o Harvey Dent vai se corromper, né? Porque, afinal, não é spoiler de ninguém, né? Todo mundo já... essa não é a história de... Perdão a ignorância, mas essa não é a história de debut do Duas Caras, não, né? Ou era? Não, debut não. Não, o Duas Caras já existe faz tempo. É antigo, né? É antigo aí, então... Mas não, a origem dele acho que é a primeira vez que ela foi contada, tenho quase certeza. Então, essa não é a história de debut, né? Dos Duas Caras. As pessoas já conheciam esse personagem e tinha essa expectativa. Pô, o cara vai se corromper alguma hora. Pô, o cara vai fazer isso. Ah, não. Ele pode ser o cara, né? Ô, Rod, só pra colocar em pra galera, o Duas Caras, ele surgiu em 42. Ele ainda é do Bob Kane e do Bill Finger. Ah, então, ó. Então, assim, ele tá na gênese do personagem, praticamente. Mas sempre foi esse maluco total da moeda. E só pra explicar uma coisa pro Vinícius, tinha dúvida, mas essa história não foi a primeira que explica a origem do Duas Caras, tá? Ele já tinha sido explicado faz muito tempo que o Moroni tinha jogado ácido na cara do Harvey Dent, ele virou Duas Caras, mas essa história é revisita, né, a origem do Duas Caras. Ah, valeu, Fitch. É que nem tipo Vitória Sombria, também não é a primeira história que conta do Robin. Ao Robin, né, o Dick Grayson, mas eles revisitam também a origem dele. O Dick Grayson do Santo Batarangue Batman. E depois essa origem do Duas Caras foi recontada agora no Novo 52, com mudanças. Tem aí umas mudanças, essa questão dele ser o promotor mais correto ainda tá, tem essa questão da própria família Falcone no meio, mas já não é mais hoje no universo que vai voltar, não vai voltar, vai mudar, não vai mudar, a gente ainda tá nesse tem 952, vale, não vale mais. Mas o 952 deram uma nova origem um pouquinho diferente dessa resolução do processo, né? Não é exatamente esse tipo de, ah, foram atrás da família, a família prendeu o Maroni jogou as na cara dele. Não é exatamente assim. Então, e todo esse meio que conhecimento com expectativa, né? De saber que o personagem era de uma maneira e tá ali na história, né? Inserido antes de toda aquela loucura, já espera que possa ser ele parte daquele problema, ou você espera o momento que ele vai explodir e ligar, porque você sabe que ele era um personagem todo branco, né? Ele até começa, né, como Apolo lá, o Cavaleiro de Ouro. Eles até falam na história. É, exatamente. No filme do Batman é o Cavaleiro Branco de Gotham, né? Que o Nolan usa, então, enquanto você tem o Cavaleiro Negro, isso é o Cavaleiro Branco. E isso é muito legal aí, né? Falando aí de narrativa mesmo, né? De como o cara conseguiu trabalhar isso. Porque o interessante é o seguinte, quando a gente fala de super-heróis no universo dos quadrinhos, e eu coloco aí o Batman nesse rol, apesar dele não ser super, você sempre tem essa questão, principalmente a DC tem muito esse conceito, do super-herói que não se... o herói que não se quebra, que tem aquela conduta ilibada, né? O Superman sempre sendo esse foco. E isso é sempre bonito. O próprio Gordon, a gente citou aqui no ano 1, o Gordon sendo aquele cara que chega numa cidade extremamente corrupta e não se pode deixar levar, e vai apanhar e vai sofrer porque ele não se deixa levar por isso. Ele é o cara sempre certo, sempre acreditando. E o Dent, ele é o personagem mais humano dali. Ele é quase como se fosse nós, os leitores, porque ele chega acreditando, mas ele não é tão forte. Ele não é o Gordon, ele não consegue não se deixar corromper, porque aquilo vai consumindo ele, porque ele vê, cara, sabe aquela coisa de não consegue e vai tentando. Enquanto o Gordon consegue se manter forte, se manter, mesmo com diversos problemas, o Gordon sempre foi um cara que teve problemas aí, seja com esposa, com filho, com não sei o quê, ele sempre se manteve ali, entendeu? Do lado certo, sempre ligando o bate-sinal todos os dias, acreditando. O Batman também, apesar dele ter essa maluquice toda de ser super-herói que quebrar de bandido, ele nunca se deixou levar, essa questão dele não matar, dele sempre tá fazendo o correto, dele ser aí um personagem com essa linha de moral dele que ele não atrai nunca. O Dent, ele, você vê que ele é um personagem que ele foi consumido por essa gota horrível. E muito provavelmente a gente coloca aí, o Batman tem culpa nisso também. Exato. Indiretamente. É aquela questão, o que que é? O Batman tá enfrentando os bandidos ou ele tá criando cada vez mais bandidos mais violentos, né? Atraindo mais pessoas. Então, quer dizer, se ele não tivesse ido atrás desses caras, talvez Gotham tivesse ruim, mas ainda estaria em harmonia. Quando vem o cara e desestabiliza tudo, cria confusão, vem bandido, cria guerra de gangue, quer ficar prendendo, as pessoas sofrem ao redor dele. O Batman tem esse estigma, né? Dele acabar fazendo com que as pessoas ao redor dele morram, se machuquem, sofram pelo ideal e pela busca dele. E isso é o que dá o mote, né? De tudo, né? De como tem que se comportar, de como uma história vai seguir, né? De que tipo de consequência pode acontecer lá dentro. Galera, e um aspecto que eu acho legal, se tratando de uma história de máfia, tu vê que dentro mesmo das próprias famílias, né? Eles têm problemas entre eles. Por exemplo, aqui, logo no começo, tava relendo, né? Enfim, pra fazer o podcast. Logo no começo, é muito legal. O Batman, ele já cita que ele tá no casamento de um dos mafiosos ali, né? O Batman, não era, no caso, o Bruce Wayne. E ele começa a observar todos os convidados. E ele observa que aquela situação que tava se desenhando ali era uma mentira, sabe? Todo mundo confraternizando, juntos, felizes. E não, né? Até o próprio Falcone, antes do casamento, ele tinha tentado matar o sobrinho dele que tava se casando, sabe? Isso aqui é a cena do Poderoso Chefão. É o começo do Poderoso Chefão no universo do Batman, entendeu? Perfeito. Na verdade, tem muito de Poderoso Chefão nessa história, nessa questão da máfia, da família, a família que não é bem estruturada, do filho maluco que quer fazer parte do negócio. Não tem nem jeito, né? Não tem nem como fugir dessa influência. Não, exatamente. Né? Qualquer mídia. E assim, a gente não... Eu particularmente não coloco isso com uma forma negativa, entendeu? De, é bem muito próximo de Poderoso Chefão. Não, eu acho que é um dos melhores representações da máfia, entendeu? É uma máfia que ela tem essa questão ruim, mas ela, como o Vinícius falou, eu acho que é o ponto ideal, ela tem problemas dela. Então o cara tem problema com a irmã, com a esposa, com o filho. Então assim, você vê também que esses caras têm uma vida deles. É uma vida de crime, ok, mas eles têm os problemas deles, as brigas internas, mesmo dentro da família tem gangue, tem pedaços da família que querem tomar o poder de outro pedaço da família. Cabeça, e é legal também que o fato de estarem acontecendo esses assassinatos misteriosos, como ninguém sabe quem é o assassino, o pessoal começa a desconfiar que é alguém tentando derrubar outra família, sabe? Uma família tentando derrubar outra. Exatamente. Isso vai criando um clima de conspiração entre eles e vai deixando os problemas que eles já tinham acabam aumentando por conta disso. Então, é mais um ponto da história. Eles já tinham esses conflitos, mas assim, pelo bem dos negócios, eles estavam meio ali, né? Meio quieto, não sei o que. Fica... Aí quando começa, um começa a apontar o dedo pra cara do outro e ferrou. Aí começa, não, foi você que matou? Você que contratou? Só tá isso, morrendo de um lado? Só tá morrendo do outro? E você fica nessa, cara, quem que foi? Você também não sabe, né? Você também fala, será que foi? Será que não foi? Não dá pra entender, né? De quem que tá se beneficiando com isso, né? Quem se beneficia? Quem se beneficia? Olha, crise de identidade aí, voto. E o Loeb é um desgraçado, né, cara? Porque ele vai colocando pistas em todo lugar, cara. Tem momentos que tu acha que até os próprios mocinhos da história são os assassinos, né? Tem uma hora que eu falei, vai ser o Alfred. Certeza que é o Alfred, sai no meio da noite e sai matando todo mundo pra limpar logo a cidade e o patrão Bruce voltar. Uma coisa que eu acho interessante também, só pra provar aquele ponto de como o Longo Dia das Bruxas ele é meio a continuação aí do ano 1 do ponto de vista de a gente tá tratando seguida. Um dos pontos mais, quando você é meio bobo, mas quando você pega o Falcone em si, a primeira característica marcante, aquela que vai ficar durante toda a história, é a cicatriz que ele tem no rosto, que seriam as garras da Selina Kyle, que ela fez isso no ano 1. Se você voltar, tem uma hora que ela a primeira... No final, né? Isso, lá pro final, uma hora que ela tenta invadir lá, ela bate nos mafiosos, ela arranha a cara de um dos guardas, aí ele, meu rosto, eu vou ficar deformado pra sempre, aí o Falcone tá caindo desmaiado, ela ela faz com uma cara de boa ideia, entendeu? E isso é uma característica que vai ficar, é uma cicatriz que ficou ali. Então, assim, é pra você ver que a gente tá trabalhando ainda com aquele primeiro Batman que ainda tá aprendendo, que ele tem esse remorso, que ele isso, tem esse começo de carreira. Esse começo de carreira, essa coisa da missão dos pais dele ainda é muito forte pra ele. Então, assim, a cabeça dele é um pouco diferente, porque o Batman da Liga, ele tem uma preocupação que é um pouco mais importante, tipo o mundo. Então, assim, a promessa dos pais dele fica um pouquinho mais apagada perto do, sei lá, o Darkseid invadindo a Terra com uma porrada de parademônio. Então, esse Batman que tem essa missão, que a cabeça dele é totalmente focada nisso, é aquele Batman que não dorme quando o crime não se realiza, que ele vai ficando cansado, deixa a barba pra fazer, entendeu? Não sai da Batcaverna com aquele bando de computador e microscópio. Esse Batman é interessante, que é o que falta um pouco hoje em dia, né? E assim, só pra complementar, assim, a gente fechar essa parte sem spoiler aí pra galera, né? O que vocês vão ter aqui nessa história? É tudo isso que a gente comentou até agora, né? Uma boa história de detetive, de mistério, de crime, uma boa ambientação, com ambos os recursos que fazem parte desse universo do Batman, né? Sejam os vilões malucos, sejam os mafiosos, seja a própria Gotham City, né? Tem a participação aí dos caras que são bons também, né? Tá tudo muito bem encaixadinho pra fazer uma história, assim, bem legal, com um final legal, que a gente não vai entregar aqui, porque seria muita sacanagem. E mais que tudo aí, é aquilo que a gente falando, né? Ao menos aqui na opinião de nós quatro gravando, é a experiência garantida de ler uma história legal. Obviamente, opiniões são diferentes e tudo varia, né? Gosto é gosto e infelizmente a vida é assim. Felizmente a vida Vinícius, é assim, né? O próprio Vinícius mesmo, gosta de Marvel. O que a gente pode fazer? A gente respeita. A gente, respeita, ele tá errado. Fazer o quê? Mas, no geral, assim, moçada, é uma história, assim, sensacional. É o que o pessoal da IGN falou, que o Vinícius falou, que o Sage falou, que o Cabeça falou, que eu tô falando. É um top de histórias do Batman. Você que quer conhecer mais o personagem, quer entender mais aquilo que envolve ele, né? Tá aí, mais uma dica aqui legal do Projeto X, pessoal. Vale a viagem, vale a surpresa, o descobrimento, a investigação. Meu, se divirtam, moçada. E isso é uma coisa muito maneira, assim. Bom, mas alguém tem mais uma consideração aí pra área sem spoilers? É só um pequeno detalhezinho que eu esqueci. Tipo, cara, é rápido. Pode puxar aí, pode puxar aí. Pequeno detalhe. Eu não gosto muito de usar o termo história obrigatória, né? Porque tem muita gente que diz, ah, tal história em quadrinhos é obrigatória. Cara, se tu quer ler o Batman, tu gosta do personagem, eu acho que dá pra dizer que essa aí é obrigatória, né? Essa sim. Essa realmente não tem como. O cara tem que ler. É como eu falei, a linha do tempo do Batman. Começa lendo o ano 1, depois vai ver essa aqui, que é muito legal. E depois o Vitória Sombria. Uma boa trinca pra começar a ler o Batman. Exato, né? É isso aí, moçada. A partir daqui, a gente vai pular pra área de spoilers aqui. Infelizmente, o feriado acabou pra quem não leu a história. E pra quem continuou, aqui é feriado estendido. Aê! Então, moçada, voltando da área de spoiler, aqui agora vale tudo, como eu já dizia o Tim Maia. Vamos lá, senhores, agora não é segredo. A gente sabe, então, agora que o feriado não é uma pessoa, mas sim talvez três ou duas, né? A história, inclusive, fica aberta nisso, né? É, maldito autor. E é uma jogada legal. E antes de abrir pra essa discussão, eu quero conversar aí com vocês o que vocês acharam aí dos elementos da história, o que funcionou, o que não funcionou. Vamos trabalhar bem essa área aqui de spoiler. Eu quero começar dizendo que, como eu falei, na verdade, antes, né? O Jeff Loeb me enganou. Antes eu achava que era o Dan. Por um bom tempo achei que fosse o Harvey Dent. No começo, claro que eu desconfiei de algum mafioso safado querendo matar os outros e ganhar território, né? Exato. Mas, né? Depois eu fui pro Dent. Depois a esposa do Dent realmente estava um pouco estranha, assim, né? A forma dela agir. Cara, eu pensei que o Batman podia estar matando, por um lado. Ele conseguiu me enganar. Ah, legal. Muito. Na verdade, antes, é que assim, é muito difícil você colocar, mas eu cheguei até um pouco antes a pensar num cara como, por exemplo, é que o Coringa você descobre que não, porque ele fica puto, né? Mas tipo um charada da vida, sabe? Os caras ou, por exemplo, o próprio Pinguim que estivesse por trás tentando... Porque o Pinguim, na nossa, pelo menos na minha cabeça atual, ele é esse cara meio mafioso também. Ele tem essa parada de controlar o crime. Então eu achei que ele poderia estar tentando puxar o tapete dos antigos mafiosos. Eu fiquei com essa coisa na cabeça. Olha, eu digo que tinha dois suspeitos... Não, pessoas que eram o feriado, né? Lá no finalzinho da história. E eu não suspeitei de nenhum dos dois lendo a revista. Na verdade, tinham três. Então, mas desses três, dois, eu não suspeitei de jeito nenhum. Ah, entendi. Cara, ele não tinha dado pista de quem era, que poderiam ser a motivação deles, né? São personagens que estão lá em de fundo sempre. Um deles é uma vítima, pra começar, cara. Aí inclusive, você pensa, né? É, então, é. Cara, então não pode ser eles, né? Nenhum dos dois. Tem que ser ou Harvey Dent, ou mesmo o Moroni, né? Que tá matando a família do Falcone, ou sei lá, qualquer outro. Inclusive, que família aí dos Falcones, né? Gigante Falcone. Triste, cara. É, então. O vovô Falcone deve estar triste. Mas assim, esse antro da máfia aí pulando, mudando aí um pouquinho, né? Foi bem legal também, né? Você vê a relação do Falcone com os demais mafiosos rivais dele, com os aliados, né? Que é a irmã dele, né? O outro cara lá. Pô, é muito bom. Gostei dessa relação de não confiança deles, né? Que é natural você esperar isso, né? De mafiosos. Nunca confie. É até interessante. Projeto X, deixa a dica aí. Nunca confie. Não confie nos mafiosos, né? Tem uma hora, mais do meio pro final lá, que tá tendo um aniversário, uma festa. O Falcone, ele olha e fala, cara, que bando de cobra que eu arrumei. Tipo, ele falou, tô ferrado, tô cercado de gente que pode me matar. Então, assim, tem essa parada. O cara tem que ficar esperto a cada segundo, porque toda hora vai ter alguém tentando enfiar a faca nas costas dele, entendeu? Exato, né? É a mesma parada do Poderoso Chefão, né? É, todo mundo quer tirar o seu proveito, né? Cada um de um jeito, né? A gente fica nessa... Quem vai conseguir, né? Se dar melhor, né? Isso começa já até um pouco antes, que é assim, os mafiosos eram intocáveis totalmente. Com o surgimento do Batman, começou até um pequeno risco, porque o Batman começou a prender alguns caras, bater, prender, começar a arrumar confissão. Então, existe um pouco de abalo aí, né? As pessoas começam a parar tanto de confiar, às vezes, no cara que tá lá em cima, porque a máfia, ela só funciona se você tem o respeito e o medo por quem tá lá em cima. Porque do momento que você começa a duvidar daquela pessoa, você começa a ter a quem vai tentar tirar do lugar, e aí vira aquele inferno que a gente já sabe que é, né? De matando pra tudo quanto é lado, tiroteio. Então essa construção é muito, esse clima é muito interessante. Pô, bem falado, né? E é bem trabalhado, assim. Outra parada que eu achei bem maneira aí na história, né? Foi a inserção aí do Homem-Calendário e até a inveja dele, né? De não ser ele, né? Que tá fazendo aqueles crimes. Que ele queria muito que ele tivesse. Ele até falava, pô, aí daqui a pouco todo mundo esquece do grande Homem-Calendário. Ninguém mais vai lembrar dele. Embora eu pergunto, quem é Homem-Calendário antes dessa história? É, então. Ninguém sabe quem é ele. Não, exatamente. Eu não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Também não. É, nessa história tá tipo um Hannibal Lecter, né? É isso aí também. Isso é outra coisa clássica desses filmes de... Eu ia comentar isso lá atrás, mas esse filme de investigação, né? Assim, de você ir atrás de um outro bandido que age parecido. Usando um bandido. Usar o bandido pra te ajudar. Exato. Isso é muito comum também. Então. Você pega um filho da puta... Tem outro. Tem outro filho da puta. Mas eu acho que o Homem-Calendário, ele tem essa... Confesso que eu posso estar um pouco errando, mas ele tem essa coisa desses vilões mega sem noção que o Batman tinha, né? E uma coisa até que outros autores começam a fazer, que é tentar trazer de volta esses vilões malucos, mas dar uma seriedade um pouquinho maior, sabe? Não deixar ele tão absurdo. Isso, né? Tirar a galhofeira aí da Era de Prata. Tá? Exatamente. Ou como fizeram com o Chapeleiro recentemente, né? Então, assim, pega esses vilões que você fala meio... Porque hoje todo mundo respeita o Coringa, todo mundo respeita o Charada, o Duas Caras. Mas tem os caras... O próprio Homem-Calendário, ele é um conceito mega bizarro, né? E aí, quando você tira essa galhofada dele, como o Rhodes falou, é interessante esse resgate do personagem. Ele surgiu, eu tô vendo aqui agora, ele surgiu em 58, né? É, já aí, beirando Era de Prata, 60, 70. Tem umas imagens, você joga Homem-Calendário, joga Calendar Man, tem uma que ele tá de armadura, tem uma... Cara, é assim, ridículo. Mas quando traz ele aí como consultor, né, um cara que está preocupado, porque o título dele está em perigo, é interessante. Até pra estrutura, como a gente até comentou, essa coisa do, como se fosse uma coisa meio Hannibal, né, seja. Exato, bem não, trabalhado sim. Também. Embora depois no Vitória Sombria ele é descartado. É, tudo totalmente. Bem. E vocês, olha só, vocês já devem ter lido algumas coisas do Jeff Loeb também, né? Já. Cara, como é repetitivo. Porque, olha só, se for pegar a história que tem no Batman Silêncio, é praticamente a mesma coisa que essa aqui, cara. Não muda muito. É. Sabe, tem aquele esquema do cara que parece que morreu, que no caso é um dos mafiosos aqui, né? Que no fim ele também é um dos possíveis feriados, né? Que parece que ele morreu naquela parte ali do barco, da história. De repente ele tava vivo. E é o mesmo recurso que ele usou no Silêncio. É o mesmo recurso que ele usou também no Supremos 3 também, né? No Supremos 3. É. Parecia que tal personagem tinha morrido quando ele tava lá vivo. Então o Jeff Loeb é um safadinho, né? Porque eu acredito que essa, pelo que eu conheço dele, seja a primeira vez que ele usou isso. E por isso chamou tanta atenção. Não me recordo de antes. antes de 96 ter algum tipo de história. Claro, depois provavelmente ele viu que funcionava e repetiu esse plot de policial, que é um plot já repetido no âmbito policial, que ele decidiu repetir dentro também, inclusive de outra história do Batman, que é uma história que ganhou até prêmio também, apesar do roteiro próximo. Mas eu acho que aqui ele foi próximo do inovador, né? Dentro da estrutura do Batman, eu acho. Embora também na história seguinte, o Vitória Sombria, ele usou a mesma história do Longo Dia das Bruxas. Ah, é mesmo? Deu certo, tudo bem. E o culpado é uma pessoa menos provável na história. Tudo bem, mas ele repetiu a mesma forma que tinha. Morre uma pessoa em cada feriado, no caso ali era policiais no Vitória Sombria, e o culpado é a pessoa menos provável. Igual que tem no Longo Dia das Bruxas. Ah, mas esse eu até relevo, assim. Eu imagino que no Vitória Sombria devem ter dito pra ele assim, ó, tá vendo esse caminhão de dinheiro aqui? A gente vai te dar. Só se tem que fazer uma coisa igual que fez com o Longo Dia das Bruxas. Falaram a mesma coisa pro Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas. É. Ó, faz igual, a gente dá $1 milhão. Ele, ah, é? Vocês querem que eu faça? Então vou fazer, então. Eu vou pular aí também pra falar dos malucões aí de Gotham. O que vocês acharam da inserção desses caras? Começando principalmente pela Mulher Gato, que óbvio não é malucona, né? Mas ela tá bem nesse ano aí do que ela é na história, né? Demora pra gente tentar entender. Isso. Na verdade, não dá pra entender o que ela é. Que infelizmente é a parada que ela é, na verdade. Olha que confuso, né? Não, é bem aquela personagem feminina de filme noir, sabe? É. Que instiga o investigador, o detetive. Aquele jogo de sedução, mas ela tem os seus interesses próprios, né? Parece que ela é inocente, mas ela é tão culpada quanto os outros também. Isso. É, ela já é a Mulher Gato nesse começo do universo. Ela nasceu meio que com essa coisa mesmo. Ela já não gostava da máfia. A máfia já era um problema pra ela. Toda aquela origem dela de prostituta, blá, blá, blá. Colocar essa origem como a dela. E aí ela começa com esses roubos, esses assaltos, né? E acaba se ferrando, porque ela vai roubar lá o Falcone e ele acaba colocando $1 milhão pela cabeça dela e do Batman. Caçar o Batman a gente sabe que não rola, né? Mas a Mulher Gata, acho que ela ficou com um pouco de medo. Falar, agora ferrou, né? Agora esse cara me botou. Mas ela tá todo tempo, ela dá dicas pro Batman, né? Várias vezes durante a história, salva a pele dele umas 2 ou 3 vezes. Isso, né? Que é interessante, porque esse Batman e esse Bruce Wayne aqui, você vê que eles estão longe de serem infalíveis. Várias vezes eles são pegos de surpresa. Tem até o plot da Era Venenosa, que o Batman de hoje em dia nunca teria caído nesse plano. Ele sempre teria o anti-antídoto e uma não sei o que lá. E é bom, né? Ver um personagem que é atingível ainda, né? É. Hoje em dia isso já é quase impossível. Você não pode. Os fãs chiam, né? Quando o Batman se ferra, Frank Miller me ajuda. Né? É o mote hoje em dia. Eu gosto dessa Selina Kyle, que hoje ela é um pouco mais herói, entendeu? Ela tem um moral ali na revista dela, ela salva uns caras, uns amigos dela, as crianças de rua. Mas aqui você realmente não sabe. Aquela coisa, ela tá meio que do lado dela. Enquanto tiver valendo a pena ela ajudar o Batman, ela vai ajudar o Batman. Quando não valer mais e tiver muito perigoso, ela vai mudar de lado e vai ela joga o jogo dela. E vai fazer o que ela precisa, exato. E tem essa questão do Batman não conseguir resistir a ela, né? Ela mexe com o Batman e a Selina Kyle mexe com o Bruce Wayne. Embora eu não sei se ela sabe a identidade do Batman e vice-versa, né? Olha, ele deixa algumas brincadeiras. Tem o negócio do corte da boca lá. Assim, ela não fala, mas rola uma... Você fica naquela, sabe, tal... Igual o Gordon no Anum lá, que ele fala, ah, meu óculos aqui, eu não enxergo nada quando eu estou sem óculos, sabe? Você fica, puta, e agora? Ok. Né? Estilo Velma aí. E falando também dos outros vilões, eu gostei bastante do Coringa na história, de como ele tava incomodado, né? De ter outro maluco aqui pra tirar a atenção dele, né? Dividir com ele, né? Esse é bacana. É o Coringa puto que alguém tá fazendo o que ele faz. Eu gostei muito da cara dele, velho. A forma que te ensinei o desenho, o Coringa, com aquele sorriso absurdo, com aqueles dentes infinitos. Cara, é muito cômico. É muito legal. Ele é um assassino, mas ao mesmo tempo ele fica cômico nesse traço, né? Ficou muito legal. O Coringa parece roubando os presentes de Natal e a comida de uma família, velho. Ele não tá... Essa história que ele tá contando não é a do Grinch? Ele não tá, tipo, contando a história do... Do Grinch, cara. Muito maneiro, né? Cara, eles mandaram bem nessa história. Esse Coringa que realmente, tipo assim, ele vai desde tentar intoxicar a cidade a roubar a presença de uma família e roubar a árvore, porque ele tá com a árvore na sacola, sabe? Agora, dos outros malucões, assim, eu fico meio na dúvida de quem que ele usou bem e quem que ele usou mal. O lance do Grande, tudo bem, é o cara que tá lá no esgoto, acontece, né? A mitologia da cidade, eu até deixo passar. O Grande, ele bate quase que no easter egg, né? Ele é quase que um easter egg só, porque ele realmente, relevância pra pra história, ele tem pouco. Ele não movimenta a história. Agora, né? O que me incomodou foi essa virada da Era Venenosa. Ela teve um propósito e foi explicado por que ela fez aquilo, mas de repente, a Era Venenosa vem, hipnotiza o cara e aí ele faz merda. Então foi meio que putz, precisava fazer isso mesmo pra história girar, sei lá, né? Não, ela foi paga pelo Romano, né? Ah, tudo bem, né? Não, tudo bem, mas sei lá, né? Eu não curti muito essa. Ah, não, o cara tem que aprovar um negócio da máfia lá, então vamos usar a Era Venenosa. Tem outras maneiras, né? Sei lá também, né? Foi o que eu não curti. Eu até achei interessante a forma que foi, porque assim, tudo bem, esse pote do banco, ele é... Se você for pensar pra história grande, ela faz pouca influência, ele ter aprovado a parada do banco ou não. Mas essa inserção do... Claro, tem essa questão de inserir mais vilões, mas eu gosto dessa questão, eu acho que o que ela mais traz aí é a questão do Batman falível, sabe? O Batman que não tá preparado, sem o preparo. É, exatamente. Isso que a gente comentou, na hora eu não pensei nisso, mas isso também é bem interessante, né? Você mostrar que o cara tá ali, ele ainda não é aquele Batman completo que a gente acabou vendo ele se transformar, né? Tem erro, acerto, né? Ele muda de ideia, ele abre mão de algumas coisas, né? Pra fazer acontecer. Uma coisa legal também, assim, os outros demais vilões não adianta também ficar trabalhando, mas a gente comentou da arte, assim, em pontos bem específicos aí. Uma arte muito foda dessa revista é aquela fuga do espantalho no cavalo à noite, cara. Porra, cara! Ah, é muito legal. Assim. É muito boa. Aquela página é muito maneira, cara. É, tipo, mais um mérito, assim, pra arte, né? Que é o quadrinho. É o quadrinho sendo quadrinho, né, cara? Isso é maneiro. Inclusive, o Nolan usou ele num cavalo. Não usou também o espantalho no cavalo? No primeiro filme, eu acho? Usou no primeiro... Não, no segundo filme. Ou no primeiro? É, no primeiro. No primeiro. No segundo é muito... No primeiro, no primeiro, no final. É, no primeiro, ele no cavalo, é verdade. Olha é, só. Na fuga lá da cidade. Não, e uma outra coisa que o Nolan usou agora, só pra não perder, aquela cena do dinheiro, da montanha de dinheiro sendo queimada, né? Ah, queimando, isso é verdade. Também, cara. Animal. Walter White teria inveja dali. Walter White chorou, né, cara? Que é literalmente, pô, né? Uma montanha de dinheiro realmente, né? Dava, ali dava pra escalar. E o meu ali dava. Fazer um rapel e tal. E aí... E eu acho interessante a sacada, né? Porque assim, porque você fala, pô, mas por que que o cara tá com... Ele fala, né? Tipo, ó, como não tem banco, os negócios estão embaixo, então o dinheiro começa, você não consegue lavar o dinheiro, então o dinheiro começa a acumular. E você tem que colocar em algum lugar. Não pode colocar no banco porque o Bruce Wayne não deixou, né? O Bruce Wayne vetou. Uhum. Aí eles vão, chegam naquele galpão inacreditável com, sei lá, bilhões de dólares, talvez. Nossa, o Dente até cara. Fala, pô, cara, você já pensou se... A economia de um pequeno país ali. É, então. Fala, você já pensou se a gente fosse um pouco diferente, né, o Batman? Não somos. Imagine, não. Para, caralho. E aí ele queima e aí o Batman fala, em algum lugar, Romano não sorri mais. É, isso é maneiro, Romano não sorri. Romano só queria, era um cara que só queria sorrir da vida. Outros vilões que tiveram o Chapeleiro Maluco, que não foi nada, né? Ele vem pra ser o sidekick do espantalho. E o Charada também, que... O Charada é interessante. Ele é o cara que mais representa o Batman detetive, né? Tipo, uma história com o Batman detetive funciona muito bem com o cara assim, né? Que nem o Charada, apesar de ele ser meio maluco e tal. É, um cara que pode ter as respostas também, né? Embora ele não foi morto, né? Mas aí fica toda aquela dica também, porque ele não foi morto dia 1º de abril. 1º de abril. É, então, achei bacana. Eu acho que o interessante do Charada e desse Batman também, aí nessa questão é a questão da falha do Batman, porque o Batman não descobre. Hoje a gente tá acostumado com o Batman que resolve todos os casos, né? O Batman Sherlock Holmes lá. Isso. Ele pega a fibra do sapato, joga no Batcomputador, escaneia, liga pra loja aí não sei na onde e bum, chegou lá no cara. Inclusive nos jogos a gente tem muito disso. Você joga os últimos jogos do Batman que tem a capa de investigação, ele sempre chega nas paradas com tecnologia inacreditável. Aqui ele não chega, cara. Ele se mata e ele não chega ele sozinho. Erra, né? Ele errou. Ele errou. Exatamente. Ele também desconfiou do Harvey Dent. Exatamente. A minha dúvida é, o Charada também não acertou, né? Ele ficou naquele joguinho, pode ser fulano, pode ser ciclano. Mas dentro do chute dele lá, que ele depois chutou Carmine Falcone, ainda tava mais perto, né? Que foi lá o filho lá. Pô, naquele eu falei, caralho! Eu falei, será? Mas sabe quando ele dá aquela resposta? Eu falei, porra! Ele foi perto nesse ponto, por sinal, né? Outro ponto interessante aí da questão de narrativa são essas cenas. Tem essa hora, tá o Batman e o Charada, cada um especulando. E aí ele recria pra você todas as cenas com cada um dos suspeitos, né? E todas elas são extremamente, assim, verossímeis. Você fala, meu... Verossímeis. Pode ser. Todas elas têm uma motivação, têm a reconstituição da cena e pra realmente tirar qualquer chance de você chegar numa conclusão sozinho, entendeu? Antes disso você não consegue. Exato. Muito maneiro aí. E a gente tem dois pontos aqui finais antes de fechar. Primeiro aqui, então, pra fechar, o que, que foi o feriado pra vocês? O que, que vocês acharam dessa tríplice aí, ou dúplice? Quando você tá fechando a revista, você acaba... O filho do Falcone reaparece e confessa, olha, fui eu, você é um maluco, você nunca deixou entrar nos negócios. Inclusive, cara, você falou do Batman de terninho, mas aí o Batman tava vestido de Batman e vestido de guarda. Ele tira o capacete. A fantasia sobre a fantasia, né, cara? É que hoje a gente tá mais vacinado com esse tipo de parada, assim, mas isso me tirou um pouquinho da história, velho. Falei, caraca, jura? Como que a pontinha do capacete coube naquele capacete redondo? É retrátil, Rod. Pode crer, né? Ela é retrátil. A hora que ele precisou, ele só deu uma pra baixo. E aí você coloca o filho do Falcone como sendo... Ele confessa, né, o assassinato, e você vê que ele também era um maluco foda. Totalmente sem noção, né? Na verdade, ele... É, na verdade, ele queria... Era aquele cara lá que tá suprimido, né? Ele queria essa oportunidade, queria se provar lá como destaque também, né? Falou que fez muito mais com a família inteira, né? E fica jogado também se foi ele realmente, ou se não foi, ou se alguém mandou ele ali naquele caso, se tava coincidindo, como que eles tinham? Eles tinham uma tabela, hoje vai ser você, hoje vai ser esse, vai ser... É, eu acho que revezando, é interessante, né? Porque ele tem essa motivação do maluco. Ele tem, uhum. Ele fala lá a questão do pai dele, né? Ele fala, meu aniversário é no feriado. Qual que é? Ele fala, ah, ano novo, é dia de reis, não sei o quê, você nunca lembra do meu aniversário, você nunca dá bola pra mim, né? Então, quer dizer, aí se justifica, né, o feriado. Exatamente. Aí você bota a psicopatia dos vilões do Batman, né? Que por que que cada um é desse jeito, tem essas coisas, essas peculiaridades, né? Só que o próprio Homem-Calendário já tinha meio que... Ele fica dando pra você algumas indiretas de tipo, olha, ele te enganou, ele é ela, ele, né? E você fica nessa, caralho, o que que é? É verdade, né? Talvez ele já estivesse falando disso, né? Exatamente. Ele fala, ó, ele é ela, ele te enganou pra achar que é ela. Aí você fica, caralho, o que que esse maluco foda tá falando, né? O que que tão dando pra esse cara comer? Bem lembrado. Aí vai ter o arco do próprio Harvey Dent. E o Harvey Dent, acho que ele fala, né, que tem duas... É, existem dois feriados. Ele fala pra você. Aí você não sabe se é a maluquice... Aí, de novo, é o Jeff Loeb mexendo com a sua cabeça. Você não sabe se é essa maluquice da dualidade dele, que tudo tem dois lados. Tudo é, né, tem lado A e lado B. Ou se realmente vai ter. Porque no final, você tem a esposa do Harvey Dent dizendo, ah, eu matei. E você e ela falando que eles dois tinham matado. Que por um tempo... O Harvey Dent foi uma época que ela descobriu e ela também matou. E agora eles teriam um filho juntos. Outra maluca do caralho, né? Esposas malucas, novamente, chegando nas esposas malucas aqui. Porque o Harvey Dent... E aí fica aberto, porque o Harvey Dent, ele é um dos únicos que você, como leitor, acredito eu, suspeita. Porque tem uma hora que ele tá sentado com a arma, perto de uma cena próxima do cara raspando. A mulher uma hora acha a arma arma raspada, né? Tem uma cena que ele tá com um paletó parecido com o paletó que sobretudo que o cara usa. Ele chega depois da morte do filho do Carmine, ele fala lá, seu cabelo tá molhado, né? Dele, mas tava nevando, só que ele tava de chapéu. Então, assim, ele te coloca várias possibilidades que, na verdade, pode ser um deles, podem ser dois, ou os três podem ter sido. Pode ter sido que o Harvey e a mulher foram o feriado de verdade e o filho do Falcone se aproveitou e meio que forjou a própria morte pra roubar a cena. Porque tem essa questão do assassino que imita, né? Ele aproveita que um assassino... Isso, acho que tem outras histórias até do Batman que falam disso. Talvez até do Jeff Loeb. Você tem um assassino e aí outra pessoa usa o modus operandi do assassino pra se encobertar ou pra roubar a fama, né? E acho que lembrei agora, é uma história do Coringa, que um cara começa a fazer crimes usando o gás do Coringa. E aí o Coringa fica puto e queima a casa do cara, faz um escarcéu na vida do cara. Logo, o Coringa fica maluco, porque o cara mistura o gás dele com outra parada. Ele fala, você corrompeu o meu puro gás do riso. O que eu me demorei fazendo tal. Aí ele dá um fim no cara. Mas isso acontece, então. E ele fecha a história sem te dar nada, porque... Não. O Batman termina como achando que era realmente o filho do Falcone. E você, como espectador, sabe que a mulher dele também é louca do caralho e diz que os dois também mataram. Então você fica, porra, e agora? E depois você tem aquela mega cena aí, massa velha, de todos os vilões de Arkham, né? Sendo libertados, menos o Homem-Calendário, foi mal aí. E você tem aquela página, eu não lembro se era uma página dupla, que de todos os vilões encarando o Batman, né, já no intro lá do Falcone. Ah, eles estão todos, tipo, atrás da mesa. Te confundi mais ainda, né, pra estrear, essa realmente é a estreia do Duas Caras como Duas Caras, né, ele mostrando lá e se entregando e mostrando essa dualidade dele, né, de que, pra um lado ele faz isso, mas pro outro é de outra maneira. E esse, bem claro, o lance das duas personalidades dele, né, pela estrutura do balão, então você vê que ele tá nessa coisa. Isso. E essa saída do Duas Caras, dele falar falar que existem dois feriados, é quase como, olha aí, fazendo a referência ao Batman Eternamente, quando no final lá o Jim Carrey charada descobre quem que é o Batman, só que ele ficou louco e ele fala que o Batman é ele. Então assim, ele é o cara que ele tinha informação, provavelmente, mas ele ficou louco, então você não consegue acreditar nele. Você não sabe se o que ele tá falando é sério ou não, entendeu? Não tem como você confiar nele. Isso. Então fica essa parada em aberto. E até tem outra cena, se você voltar, tem uma cena também pra colocar essa dúvida, eu acho que é uma cena que tá conversando a Bárbara mãe com a esposa do Dente, e na janela tem vários bicos de mamadeira, e aí você fica, caralho, e agora, né, pra onde que tá? Tem o Dente no subsolo lá, no porão da casa dele, mexendo na arma, então ele realmente não te dá uma resposta, assim, pelo menos nessa. Exato. Talvez ele tenha até falado um dia numa entrevista, já que o Rod tá nessa de vamos desconstruir todos os casos na internet, detetive digital, mas nessa história você não consegue fechar, você não sabe, você não consegue fechar realmente quantos são e quem são. É, pela história sozinha, né? Não, ó, cabeça, quando eu terminei de ler a história, eu confesso que eu fiquei um pouco irritado, cara. Quando eu terminei, mais uma cagada do Jeff Lobo, sabe? Que puto! Tava tudo que tão puto. Bem, tava tudo tão legal, aí o cara não me revela o assassino. Mas sobre certo aspecto, cara, é legal isso, né? É bom a gente poder ficar discutindo. Se não fosse isso, eu acredito que o nosso podcast seria muito menos graça, né? A gente não poderia ficar debatendo, né? Acho que exato, foi legal, né? Ele deixar em aberto. Só achei muito zoado o lance de serem três ainda, cara. É muito... É, fica muito aberto, né? É estranho. De possíveis três, né? Fica muito aberto, ele exagerou. É, o lance da mulher do Dente lá é um surprise, assim, lá no final, né? Que, pô... Essa foi o que eu não suspeitava mesmo. Caraca. Ah, ninguém, né? Acho que nem ele, né? Acho que... Nem ele. Nem ele. Tem o Jeff Lobb suspeitar. Esse pá foi um estagiário ali que fez lá rapidão e adicionou. Na verdade, ela, né, o cara mudou os balões, sei lá, e a imagem. Ela tava queimando, sei lá, as roupas dele de policial. Mas é interessante também, outro ponto, mostrar que Gotham também corroeu a esposa do Dente. Ela que não tava diretamente nessa briga contra o crime, mas pelo fato do Harvey ser sugado, deles não quererem ter filhos, né, explode a casa, ganha outra casa, ele trabalhando, ele começa a pirar, ela é corrompida também. E ela fala, né, que esse caso vai ser o filho que eles não tiveram, o segredo deles. Puta, cara, esse discurso dos malucos do Batman é foda, entendeu? Você vê ela ultrapassando a linha da sanidade, sabe? Ela saindo de uma esposa que só queria ter um filho numa casa tranquila na cidade merda de Gotham City pra uma psicopata. Sim, sim, pra ver como a cidade é transformadora, né? Não, e aí ela termina, né? Eu acredito em Harvey Dent, quer dizer, porra! É, então que ela tá de acordo, né? Isso é a afirmação, né? Exatamente, porque eu acho estranho, a própria, a gente sabe, né? Se você acompanha aí também a carreira do pobre Gordon, sabe que a esposa dele foi embora, o filho dele virou psicopata. Aqui a Bárbara não era filha dele, era sobrinha, depois teve um retcon sobre isso, mas ele também teve uma vida de merda por causa de Gotham, por causa da batalha contra o crime. E ele insiste, né? Ele nunca desistiu. Ele fala, os dois, né? Na verdade, esses dois casais aí, tanto o Gordon quanto o Dente, são questionados, né? Por que vocês estão em Gotham, né? Cada um dá a sua visão, né? E é interessante também. É uma história cheia de coisinhas interessantes também. E isso é o que enriquece também, né? No geral, é porque é aquela coisa, a história, ela é interessante, é um mistério. Como história de investigação, eu gosto. Eu, particularmente, fiquei... Eu queria saber. Eu tentei juntar as pistas e ficar pegando as paradas e gostei dessa, né? Claro, você fala, são três assassinos, às vezes é meio forçado, mas o saldo da história é positivo. Mas como a gente sempre fala aqui, o mérito, a grande parada aqui é o quanto ela acrescenta pra mitologia do Batman, pra esses conceitos que hoje, pra gente, são tão comuns, mas que nessa época a gente não tinha tão bem trabalhados assim. Então, aqui uma outra cena, eu tava folhando a revista aqui na minha mão, a cena do que o Batman erra lá e ele é exposto ao gás do espantalho, e aí ele vê o Gordon como sendo o Joe Chill, que é o assassino, e ele morre de medo, ele corre do cara, né? É, verdade. Então, tem muito detalhezinho ainda na história que a gente acabou, não vai conseguir trabalhar aqui por causa do tempo. Porque são 13 edições, né? É um arco comprido até. O ano 1, acho que eram 8, né, Seiji? 7, 8? Qual ano 1? O ano 1 são 6? Acho que são 6, hein? 6. Então, é. E ainda assim era uma história, a gente já comentou aqui, mas aqui com essa pluralidade de vilões e da máfia, dessas histórias. Então, é tudo muito interessante. Tem a questão lá, até a gente comentou, mas é uma cena muito boa do Alfred no tribunal, né? Dando o turn down for watch lá no Harvey Dent. Muito maneiro. E o Gordon, a corte, né? Eu ficaria contente se só tivesse um culpado de todos, né? Que é o filho lá. Então, mas pode ser que seja só ele, sim. Não, eu acho que não deveria ficar tão aberto assim, né? Ah, tá, entendi. É, por exemplo, se olha toda a lista de criminosos que ele matou. Foi matando um monte de gente da família Falcone, beleza. Aí ele matou um legista e a tia dele também, né? Que estavam perto de saber que aquele corpo lá dele não era o do cara, né? Era falso. Por isso ele matou. Mas aí, assim, você pode estar, talvez, que é o que mais ou menos a história te leva a fazer ou não, segmentar as motivações. Então, 3 assassinatos podem ter sido ele, que é o dele falso, e das pessoas que poderiam quebrar a versão de que ele é o assassino do feriado, uhum, né? Então, faz sentido ele ter matado o legista e a tia, porque a tia ia chegar no golpe que ele tava tentando aplicar lá. Mas talvez as outras não tenham sido. Ou talvez sim. Então, sim, pode ser que seja só ele mesmo. Faz, por exemplo, que nem fizeram depois no Vitória Sombria, já dando spoiler no final, que a... Tá bom. Mas que só tem um culpado. É verdade, perfeito. Dito assim, é esse o culpado, pronto. Deu certo naquela história. Ué, poderia ter feito também um só, né? Não, por exemplo, tacar a esposa do Harvey Dent, que é maluca de cabeça e conseguiu... Foi a maneira. Por assim, algum motivo, metralhar um monte de criminosos, cara. Ela, que não tem experiência nenhuma com arma. Mas eles falam que essa arma, ela é fácil de lidar. Eles explicam que essa ela é leve e tal. Então, ele tenta se policiar se e explica, se explicar, né? Entendeu? Exatamente. A única coisa, assim, que, óbvio, tava aberto e tal, e nunca vai ser resolvido, mas a única coisa que faltou é isso aí, né? É tentar interrelacionar porque, como eles conseguiriam fazer esse revisamento, até onde que é um, ou poderia ser um ou outro, né? Isso ficou meio aberto, mas faz parte também da grande viagem aí, de deixar coisas abertas, isso. Mas eu ainda acho que o maior embate dessa revista é o do Homem Calendário e o do Filho do Falcone no final, lá na cela. É. Eles brincando de cada um falando um dia lá, dia da marmota, bom, quarta-feira de cinza, dia da secretária, dia da terra, dia da bandeira. Dia da terra. É isso dia aí, moçada. Gurizada, é uma dúvida. Qual é o momento favorito de cada um de vocês, assim, da história? Momento. Deixa eu pensar. Eu tô tentando achar. Eu ia comentar alguns que eu gosto, mas eu não tenho muito. Tá, pode falar. Quer que eu comece, que eu já tenho? Fala, então. Eu pergunto e eu mesmo respondo. Isso. Bom, vamos lá. O meu favorito, cara, não pode ser outro. É o momento em que jogam ácido na cara do Harvey Dent. Cara, a forma que é. Primeiro que, nossa, pra construção da história, isso é fantástico, né? Tu vê ele tá ali no tribunal, num lugar que, teoricamente, ele estaria seguro, né? Ele não podia esperar que alguma coisa fosse vir dali. É o ambiente dele de trabalho. Quando ele toma aquele ácido na cara, ele cai agonizando no chão e urrando de dor. Apavora. Assim, cara, é terrível, sabe? É terrível. É, então. E o cara fala, ó, esquece que isso aí corrói até cimento. Uhum. E ali é outra vez que o Batman falhou, né? De novo, ele não tava, sabe aquela coisa? Ele deixou passar isso. Ele tava isso, no tribunal. Né? Ele tava na... Poderia ter evitado, né? Tanto que ele fala, ó, tem algo errado aqui. Ele não conseguiu. A construção também do... Eu acho, puta, muito foda. Tem uma construção aqui dessa cena, roubando a cena do Vinícius, e falando dela, que ao mesmo tempo que tá acontecendo o julgamento, tá acontecendo o aniversário do Falcone. E aí a hora que o Dent toma o ácido na cara é a hora que o Falcone assopra a vela, que seria meio que onde ele faz o desejo dele, sabe essa brincadeira do... Uhum. Que ele queria? Ele finalmente derrubou o Harvey Dent. Ele acabou com o Harvey Dent, entendeu? Era o desejo que ele queria, finalmente se realizando. Uma coisa que aconteceu no aniversário dele, um presente pra ele, seria toda essa cena. Porque o Maroni vai ficar... Ele fala, ele vai ficar preso pra sempre. Depois que ele fez isso no tribunal, ele descartou a vida dele. Não tem, né? Mas pra realizar o desejo do chefe, né? Não, é por isso que eu gosto de participar desse podcast, cara. Olha esse homem. Olha esse cabeça, cara. Uia! É isso, cara. Muito legal. É, depois dessa cena fica até difícil pensar em outra agora, assim. É, eu acho que de longe, assim, talvez seja essa realmente a cena, viu, Vinícius? Eu vou ficar no visual que é o espantalho pilotando o cavalo ali, porque... They see me rolling. Mas é uma cena aqui... They see me rolling. They hating. Mas uma cena que eu gosto também bastante é esse debut dos duas caras, né? Ele tirando todos os malucos lá de Arkham e mostrando que ele tá naquele meio lá também, né? Ele mostrando, se escondendo na sombra, e depois ele se mostra, não, esse aqui sou eu também, né? Isso é bem interessante. O próprio início da história, o Batman, a primeira hora que você vê o Batman na história mesmo, que é ele brigando lá com a Mulher-Gato, também é uma apresentação legal. É uma história que sabe equilibrar muito bem isso, né? Narrativa e desenho, né? E arte. Uma coisa que eu gosto dessa revista, ela até pouco relevante pra construção final da história, mas ela monta muita coisa do personagem, é que desde o começo, porque assim, os capítulos eles são divididos nos feriados, né? E um capítulo que eu acho que ele manda muito bem é o que ele fala do Dia dos Pais. Porque desde o começo da história você tem uma dúvida colocada se o Thomas Wayne também não era envolvido com a máfia. Porque ele era o próprio Falcone fala, nossos pais foram amigos, não sei o que, né? Então a gente tem que se ajudar. Então todo mundo coloca essa dúvida e é difícil, porque tem algumas histórias que até falam um pouco disso, disso, porque o Batman, o Bruce Wayne, é óbvio que ele sempre vai ter uma visão idealizada dos pais dele, porque ele perdeu os pais muito novo. Então ele não tinha como fazer um julgamento sobre como era, porque os pais dele eram ricos. Poderiam os pais dele muito bem também serem da máfia, entendeu? Por que não, né? O que impediria? Ele só não saber. Então ele tem, primeiro, um pouco dessa dúvida eu acho que ele vai ter. Isso é colocado pra eles. E aí mostra, tem um flashback do porquê disso, que é uma cena onde o Thomas Wayne, ele opera na mesa de jantar o Falcone, Carmine. Né? O próprio Carmine, quando era jovem, que tomou aí, sei quantos tiros de uma gangue rival. E aí mostrando que ele fez isso por ele ser um médico. Ele não fez porque era o Falcone, ele teria feito com qualquer um. Ele não deixou de prestar o socorro por ser um vilão e não cobrou, não pediu um favor ou não entregou eles pra polícia, nada disso. Então, assim, aquela coisa, o pai do Bruce Wayne, ele era um cara assim. Então ele não fazia essa distinção. Ele também acreditava nas pessoas. A coisa do pai, isso é colocado no filme também. O casal Wayne era um casal que acreditava em Gotham, né? Eles sempre deram o seu melhor por Gotham. E o Bruce tá nessa situação onde ele acaba sendo preso por causa disso. Nesse capítulo tem o Turn Down for What do Alfred falando lá. Ele disse, mas se o pai dele não era amigo do Falcone, então por que ele não contou isso pra polícia? Aí ele falou, ele contou, mas eu acho que naquela época, provavelmente a polícia e a promotoria não eram tão boas quanto hoje. Então, se eles tivessem realmente feito o trabalho deles, ele não teria sido baleado, né? E não teria sido morto. Exato. E depois tem o próprio Maroni indo falar com o pai dele sendo assassinado no Dia dos Pais. Né, todas as cenas do Dia dos Pais, seja o Gordon recebendo aquela gravata que foi feita com as mãos do filho dele, então aquele peso, você sente o peso dele como pai, ele sabendo que a família dele, ele trouxe a mulher grávida pra Gotham City, aquela cidade é uma cidade péssima, mas ele quer acreditar na cidade melhor, ele quer fazer uma cidade melhor pro filho dele, o filho e a esposa que ele negligencia por muito tempo, por conta do trabalho que ele tem que fazer, o Harvey falando que ele tem um pai maluco e ele já começando a pirar com essa questão da moeda, de que né, uma corte, um tribunal, um jogo de moeda, então o cara, um ganha, o coro outro pede. Aí tem também, né, acho que é nesse que tem a cena do chapeleiro, não? Não, aí fecha com você vê o Bruce falando da questão do pai dele, né, que ele lembra, ele tem muita saudade do pai dele, esse lado do Batman que às vezes fica esquecido, o Batman mais duro, esse Batman que tem dúvidas, esse Batman que ainda não é totalmente, ele não tá tão certo do que ele tá fazendo, e o Alfred, como sendo sempre o pai, ele fala, se eu tivesse sido um pai melhor pra você, talvez você não tivesse seguido por esse caminho de tanta raiva, tanto rancor, tanto ressentimento. Então eu acho que ele acertou muito bem. Sempre a gente já comentou isso no próprio Crise de Identidade, a questão do pai, né? Tem lá uma cena com alguns pais. Então eu acho que quando os autores, eles pegam por esses lados humanos e de dúvida desses personagens, eu acho que eles acertam muito bem. Porque essa não é uma revista que tem tanto massa velho, tanto soco na cara, tanta porradaria, apesar de ter, mas eu acho que essa, o mistério e essa parte psicológica e humana dos personagens é muito legal. Massa, né? Seiji. Olha, uma cena que vocês já comentaram é quando o cavalo, espantaram no cavalo. Não, quando Silver. O Charada e o Batman, eles ficam questionando quem pode ser o feriado, né? E você vê toda essa sequência de imagens sendo trocadas, um levantando as pistas pro outro. Por exemplo, o Charada fala assim, olha, pode ser a mulher gato, olha a bola. Ela tá usando uma arma 22, é leve, é fácil, né? É perfeita pra uma mulher carregar. Por que ela atacaria todo mundo, né? Porque o Falcone ofereceu 1 milhão na cabeça dela, então a melhor defesa seria o ataque. Ou, por exemplo, pode ser também o Moroni, né? Que eles levantam e vai enfraquecer a família Falcone, ele fica mais audacioso a cada crime, e aí ele consegue ter mais poder depois, né, nessa busca de poder no crime de Gotham. Ou também, quem mais atiraria no próprio Alberto Falcone, né, o filho do Romano Falcone? Por que ele matou esse cara? Simplesmente por quê? Porque ele pode, o assassino pode matar esse daí, né? Aí ele pergunta, ué, mas estranho, porque o Alberto, ele não participa dos negócios da família, então tem que ter uma coisa mais pessoal nesses crimes. Então, se isso leva a uma coisa mais pessoal, pode ser também a tia do Alberto, né, a irmã do Romano Falcone, né, a Carla, que assim, matou o próprio filho. Por quê? Porque o filho esteve pronto a testemunhar contra o grande júri, né? Foi o primeiro a pessoa a morrer. Foi o filho dela, né? O sobrinho do Falcone. Uhum. E aí depois ela matou o quem? Matou o sobrinho dela, né? O filho do Romano Falcone. Por quê? Se ela perdeu um filho, se ela perdeu um filho, vou tirar a vida do outro, Alberto Falcone. Pode ser esse cara também. E o Batman fica questionando também, ó. Olha, pode ser esse também, né? Pode ser o Homem-Calendário. E o Alfred falou, você tá esquecendo de uma pessoa, o Batman. O Harvey Dent. Ele é uma pessoa tão sadia quanto o senhor, mas ele tem um comportamento tão surpreendente quanto você já teve também nessa busca de justiça. E aí fica atacando os motivos. Por que o Harvey poderia ser? O Batman fica questionando, né? Ele fica rezando, né, pra ele estar errado nessa busca. É, porque ele chega na resposta praticamente lá no fim, que é o Dent, ele tem certeza. Sim, né? Ele até fala pro Gordon, o Gordon fala, ah, e se você tiver errada? Se eu não tiver, e aí? Pois é, e o Charada, ele fica à conclusão. E aí, o que pode ser? Um monte de hipóteses e você não tem nenhuma resposta. Ah, quem é o grande assassino? Carmine Falcone. Hã? Eu? É você. É um chute. É um chute bem perto. Cara, o verdadeiro assassino. assassino, na minha opinião. Eu confesso que eu fiquei com dó do Charada. Cara, a Sofia esmagar a cabeça dele é o tamanho da mulher, cara. A cara que ele faz. Aquilo é o pânico. Então, mas ele é o cara que teve mais perto da resposta. É. Mas é muito legal ver essa narrativa dos dois, né? Dois malucos, mas tendo o mesmo tipo de pensamento. Tendo questionar os motivos e por que matariam, né? Quem se beneficia nessa história toda, né? Ah. E quem é o verdadeiro culpado, mais provável. A gente diz o Batman, ele pensa que é o Harvey Dent. E o Charada é alguém da família Falcone. O próprio Carmine Falcone, para bolas. Exato. Mas eu achei maneiro. Então, toda essa forma, né? Bem essa questão, né? De diálogo, de pensamentos sombrios, né? É uma coisa no ar, né? Um tentando jogar a culpa no outro. Quem pode ser, quem não pode ser. Eliminar essa hipótese e tal, e tal, e tal. E no fim, a gente vê a revelação final. Que não tem aquela, o grande assassino. Tem três. E ninguém pensa nisso. É muito legal. Que loucura. É maluca, loucura. Mas eu gostei muito. Mas no geral é isso aí, moçada. Uma boa história aí, uma boa viagem, bons mistérios que foram resolvidos ou não, né? Mas eu acho que, juntando tudo isso que a gente falou aqui, a gente tem essa fórmula aqui de sucesso que o Loeb usou e usa, né? Pelo que a gente percebeu aqui em várias outras histórias. E copia e usa de novo. Por um lado é bom também, né? Porque é algo que funciona, que traz curiosidade, você lendo de maneira isolada. É algo que já vem da literatura, na verdade. Sim. Não dá pra dizer que só ele, né? Essa Exato, fórmula de história de mistério, de assassinatos. São estruturas que a gente já são conhecidas de literatura. Você pega aí Agatha Christie, Sherlock Holmes, esse tipo de coisa. Essa literatura de investigador, que também deu origem, sim, à estrutura do Batman, já é algo, não é algo novo. Mas ele soube colocar isso muito bem dentro dessa maluquice do universo do Batman. E toda essa ambientação, ao bandido usar o feriado, né? Tudo foi... Sabe uma coisa? Por exemplo, um detalhe que eu acho legal. Todos os mafiosos têm aquele nome. Então, sei lá, o Johnny duas vezes, fulano pé torto, sabe? O Cláudio Tubarão, tem todos os teus nome e um apelido, então individualiza os caras. Eles não são só um monte de bandidos, eles têm uma personalidadezinha ali colocada. É interessante, assim, é bem feitinho. Bem, bem legal. Bem lapidado, né? A história que até nessas pontinhas são bem trabalhadas, né? Isso pra mim é o que valeu, assim, me diverti, a galera aqui se divertiu também, né? E tem tudo que essa experiência do quadrinho traz, né? Que é uma boa arte, uma boa história, uma boa narrativa, tudo bem encaixado, feito de uma maneira legal. Então fica aqui a nossa recomendação final aqui sobre essa história. Corram atrás, vão procurar, leiam no feriado, se quiserem mais imersão. Escute a musiquinha se tiverem a coragem. Aproveita que ela foi relançada um tempo atrás. Não sei aí se tá ainda. Já esgotou de novo. Mas ela tava já esgotou. Ela já tava muito tempo esgotada. Então hoje você vai ter um trabalhinho aí pra achar. Mas teve uma reimpressão recente até. Tem uma chance maior agora, né? É, então. Antigamente os caras estavam pedindo R$600 no Mercado Livre. Pela... Aí não dá, entendeu? Ou vai no sebo, acha a revista e empresta pro seu amigo. E depois nunca vê de volta sua revista. É, uma boa. É. E rouba do seu amigo. Afinal, uma história de honestidade. Olha só. Nunca confie no mafioso, né, Rods? O Rods o esquivador aí, como eu tô chamando. Sempre, o Rods é o rei da esquiva. A melhor ofensiva é a defesa. Mas é isso aí, moçada. A gente agradece aqui todo mundo que participou, que falou aqui, que deu opinião. Em especial aqui é o Vinícius também, né? Que é de casa e não é de casa, já tá meio confuso essa. Cara, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando dessa história fantástica, assim. Eu não tenho mais nada pra concluir, né? Afinal, né, cara? A gente já falou tudo, mas é isso, né? Leia essa história, não tem como não gostar, acho que dificilmente vai te arrepender. É um investimento meio alto, acho que se tu encontrar pelo preço de capa, vai ser uns R$80, R$90. Mas vale cada centavo, assim. Ainda mais que todo o mundo inteiro se apaixonou pelo Batman do Christopher Nolan e pela versão dele. E sendo um quadrinho que serviu como fonte, putz, é muito legal de tu ler. Principalmente, eu assisti o Batman Cavaleiro das Trevas antes de ler O Longo Dia das Bruxas. Então, enquanto eu ia lendo, cara, olha isso, sabe? Aquela dinâmica entre os três, entre o Gordon, o Batman e o Harvey Dent, tudo que o Nolan utilizou. Putz, foi muito legal essa experiência. Ver o como é que é a fonte original, né, que ele bebeu. Enfim, é isso, tá? Mas é isso aí, moçada. Não deixem de acessar o Dois Quadrinhos aí. Muito bom também pra expandir nossa experiência. É, faça o seu jabá. É, então eu tenho um canal de quadrinhos no YouTube, basicamente. É Dois Quadrinhos o nome, pessoal. Já. É, eu falo dessas besteiras tudo lá, de história de gibi, essas paradas todas. Inclusive, ô cabeça, se tu procura Batman O Longo Dia das Bruxas no Google. Olha a primeira ocorrência de vídeo. Ah, não, o Fernando me passou, tá em primeiro. You son of a bitch. Maldito Fernando, maldito Batman, Fernando. O Longo Dia das Bruxas. Olha aí, dando cutucada no Fernando. O Fernando conseguiu aí. Ah, mas tá os dois, tá o primeiro é o vídeo do Fernando, na sequência é o meu. Aí caso você ouvinte queira, enfim, ver um videozinho sobre o Batman, O Longo Dia das Bruxas, vai estar na descrição desse podcast se o Seiji ajudar. Te amo, cabeça. O Seiji vai colocar, inclusive você pode ver o Vinícius feito usando uma máscara do Batman feita de papel. Não, tá O Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria, melhor ainda. É, dobradinha. Ah, por isso que o dele tá primeiro, é que o dele é só O Longo Dia das Bruxas. Deve ser por isso. É menos... Não, da Terra à Lua tá aqui. Bom, enfim. É isso aí, moçada. Agradecemos aqui a presença de todo mundo que escutou até o final, que se divertiu, que ficou curioso. Corram atrás, a vida é isso aí, moçada. Quem tiver essa experiência aí de ler escutando coisas, compartilha. Eu tô curioso pra saber se isso funciona ou não. Infelizmente, ninguém mandou e-mail falando que leu o Demolidor com o olho fechado. Fiquei esperando. Vamos ver se agora. A gente consegue, né? Chegar com pra... som, as pessoas, se a gente consegue fazer as pessoas lerem do nosso jeito a história. Olha, se mandar, você estaria mentindo pra caramba, viu? Não, eu queria saber a experiência dela em Braille, ler o Braille. É, em Braille? Cara, será que existe? Sei lá. Enfim, Projeto X se despede. Boa noite, tarde, manhã pra todo mundo que escutou isso aqui. Até mais, pessoal. Valeu. Falou. Falou, galera. Falou, pessoal. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. Olá. Olá. Pra quem não conhece, né, o nosso site, acesse ele em www.projetoxpodcast.com.br. Caso você queira ter o seu e-mail lido aqui pela gente, você pode mandar pelo formulário no próprio site ou por contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e também no grupos do Facebook, né? É grupos.projeto.x.podcast. E a gente também está no Twitter, @projetoxpodcast. Isso, recados, Lili. O primeiro recado é em relação ao atraso da semana passada. Eu passei metade da semana sofrendo pra editar e outra metade pedindo desculpas pelo atraso. Eu fiquei devendo uma explicação de por que atrasou tanto. Em sua maioria, um dos maiores problemas foi realmente o encerramento do meu semestre na faculdade, que foi muito pesado, um excesso de matérias acumuladas, um excesso de trabalhos densos pra entregar. E também voltei a trabalhar também há pouco tempo e sob circunstâncias meio complicadas. Assim, acabou juntando muita coisa. Tem alguns outros motivos mais pessoais também, mas tudo resolvido já no momento. Acabou juntando muita coisa e eu não quis jogar a responsabilidade desse cast nas costas de outra pessoa. Não achei que seria justo, porque eu já fiz isso outras vezes, eu não gosto de jogar meus casts pra outras pessoas editarem. Peço muitas desculpas mesmo, e o motivo que eu pedi especificamente pra gravar essa caixa de entrada foi, na verdade, pra agradecer vocês pela compreensão. Eu lembro que alguns meses atrás, também numa ocasião de atraso justificado de cast, o pessoal foi bem duro nas críticas com a gente, aí dessa vez, todo mundo muito compreensivo, todo mundo muito paciente, então eu quero de verdade agradecer muito a vocês por isso, tá? Que bom que a gente tá conseguindo falar a mesma língua, que bom que vocês entendem que a gente faz o nosso melhor, mas às vezes o nosso melhor não é exatamente o que vocês queriam, a gente tenta, faz o possível pra cobrir os prazos, mas nem sempre dá certo. E vocês podem ter certeza que, da minha parte, em nome do Projeto X Podcast, eu falo que a gente faz o possível e, às vezes, o impossível pra lançar isso em tempo. Quando não dá, infelizmente não dá, mas vocês podem ter certeza que todos os atrasos são pra gente deixar um produto de qualidade pra vocês e pra gente também ficar feliz com o resultado do que a gente tá editando, certo? Uhum. Então, de verdade, muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pela paciência. E assim, é o padrão Dream mesmo acontecendo, porque parece que é 2015 e ele ainda está no meu pescoço, mas beleza. Tacou com força semana passada, viu? Bastante. Nossa senhora. Gente, rezem pela Dream. É, eu preciso. Tá precisando. Tô precisando, tá foda. Outro recado, tem que lembrar, galera, de que o Anime Friends está vindo aí. O Anime Friends está na porta já, galera. É, ele tá chegando. Ele vai ocorrer no dia 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de julho, né, no Campo de Marte em São Paulo. E assim, o pessoal aqui do Projeto X estará lá cobrindo o evento, né? O Mug estará lá tirando fotos, depois vai fazer uma matéria especial. Uhum. Então, já sabe, né? Se vire o Mug lá nesse evento, manda ele trabalhar, porque ele tá lá pra isso. Manda ele trabalhar. Ele tá lá pra isso. Exatamente. Tá? E se vocês virem o Mug enrolando, sei lá, em lojinha, em lugar pra jogar, vocês podem mandar ele tomar no cu. A gente tá dando autorização pra vocês, tá? Podem dar uma chicotada, dar um pescotapa nele. Vai lá. Bom, mas é isso então, galera. Game Friend chegando, Projeto X ali, né? Lá no Exatamente, evento. Estaremos lá, galera. Então, vamos começar os nossos e-mails. Primeiro e-mail do Eric Seiji Nakagawa. Olá, meu nome é Eric e conheci o podcast de vocês por indicação de um canal do YouTube. Nem lembro que canal era. Olha que da hora. O cara lembra da gente, mas não lembra de onde escutou falar da gente. Aê. Bacana. Achei fenomenal e estou ouvindo todos que posso. Muito obrigada. O motivo de eu ter enviado este e-mail é porque vi que há um membro entre vocês que se chama Seiji. Oh, yes. E por mera coincidência, meu segundo nome também é Seiji. Yeah. Então, gostaria de saber se ele é meu parente ou coisa assim. Eu nunca conheci todos os meus primos ou tios, então vai saber, né? Então, cara... Cara, eu tenho que falar pra você, Eric Seiji Nakagawa. O que você fumou, cara? O que você bebeu? Na boa. Cara, caraca. Seiji é um nome apenas, não é sobrenome. Então não existe nenhum tipo de relação de parentesco, cara, só por causa de um nome. Ah, vai saber, cara. Eu tenho parente que eu não conheço. Eu acredito em tudo. É, mas por que você tem alguma outra pessoa na internet que você conhece e chama Adriele e vai ser parente automaticamente? Não, né? Não. Eu já conheci muitos Seijis na vida, e nenhum deles é meu parente. Então não é, cara. Desculpa, eu não sou seu parente. Mas se você quiser, o Seiji te adota como primo também. Ô, caso louco. Você faça muita questão, né, Seiji? Pois é, mas infelizmente não. Não sou seu parente e não dá pra ser um parentesco só por causa de um nome. Caraca, que... Olha, cara, desculpa. Não se ofenda, não se não leve a mal, mas o seu e-mail é um dos e-mails mais aleatórios e mais engraçados que a gente já recebeu. Cara. Mas obrigado. E assim, a gente fica muito feliz que você tá gostando do nosso trabalho. Continue mandando e-mails. A gente tá... Sempre faz o melhor pra vocês gostarem. Valeu, ô xará. O próximo e-mail é do Lucas 2011, né? Então, Lucas, 17 anos, Maceió, Alagoas. Ótimo cast, galera do PXP. Sinceramente, não esperava esse tema, mas gostei. Remake, reboot, etc. não é algo que me incomoda. Pelo menos, não mais. Porque o que podemos fazer, né? Eles sempre vão existir para as empresas tentarem lucrar em algo com uma base de fãs já estabelecida. Bons ou ruins estarão sempre surgindo. Só nos resta torcer para acabarmos surpreendidos com a volta de franquias de uma forma boa, como foi com Mad Max. Sensacional. Tem o Jurassic World também que voltou ali, cara. Nossa, que foi muito bom também. Cara, o Jurassic World eu ainda não assisti, mas eu escutei uma galera falando tão mal, falou que foi tão bosta. E eu achei. Olha, eu tinha uma expectativa muito ruim, e quando eu vi, eu gostei do resultado. Tudo que eu esperava, que eu sei que não aconteceu, foi os dinossauros comendo os idiotas, os cientistas, pra eles pararem com esse fogo no rabo de criar novos dinossauros. Gente, parem! Não façam mais isso! Não deu certo das três primeiras vezes! Eu achei legal. O que eu não vou ver é o Exterminador do Futuro 5. Nossa, cara, aquele lá... Mas já queria demais, né? Esse último Exterminador... Estão falando tão mal. Nossa senhora, eu não tô afim de ver esse não. Bom, e ele dá o chute dele. Próximo cast será Batman Longo Dia das Bruxas. E yeah, é, tá certo, Lucas 2011. Você acertou. Olha, o primeiro que acertou. E ele falou, será? Oh my God. Eu tô imaginando a cara de fanboy deles. É, esse deles. Que a galera que acertou, acho que tá todo mundo... Uou, Longo Dia das Bruxas. Imagina, ó. Podcast de quadrinhos. Podcast DC e podcast do Batman. Oh my God. Eu também estaria assim. Gente, eu acho que assim, os meus fanboys favoritos entre os que comentam são os fanboys do Batman, cara. A galera é muito entusiasmada. É com muito certeza, fofo. Com certeza, com certeza. Mas é isso, tá certo, Lucas 2011, você acertou. Próximo e-mail do Wagner Pimentel. Olá, pessoal do PXP, boa noite. Antes de mais nada, olha o que eu falei. Finalmente, o próximo podcast vai ser Batman Longo Dia das Bruxas. Já tava ficando preocupada, achando que o Cabeça e o Seiji tinham virado bazingueiros que só falavam dos filmes da Marvel. Não, não, não. Para aí, não sou Marvete, não. Tô longe disso. Não, cara, pior não é ser chamado de Marvete, é ser chamado de bazingueiro, vai, isso. Não, tá louco. Para com isso. Quanto ao podcast, eu pessoalmente gosto quando uma franquia é revisitada e ganha novos ares. Como leitor de quadrinhos, eu vejo isso há anos e já me adaptei. Mas concordo que esse ano parece que eu entrei numa máquina do tempo e voltei ao passado. Cara, até Independence Day voltou. Eu preciso ver isso também. Bom, por agora, tá bom? Continuem com um ótimo trabalho. PS, falando em revival, e as fics de Dri Cabeça? Olha aí, olha aí. Amigos, deixem isso morrer. Não. Por favor, não faça isso com a Adriele. Ela não merece isso. Ela não é paga o suficiente pra isso. Essa franquia não rendeu dinheiro pra gente, galera. Então esquece, morreu. Olha, olha só, eles estão querendo capitalizar em cima de mim do Cabeça, cara. É claro, ué. Por que não? Puta que pariu. Os fãs esperam, vão ganhar dinheiro. Útil ou agradável. Vocês não prestam. Vocês não prestam. Olha, enfim, né? Mas valeu, Wagner, também, então. Muito obrigado. obrigado pelo seu e-mail. O próximo e-mail é do Parker. E aí, galera, PXP. Bom, faz tempo que vocês não falam sobre quadrinhos. O próximo cast será sobre isso, né? E segundo as dicas, imagino que vocês vão falar sobre o maior herói da DC. Aquele que dá uma surra no Superman. No próximo embate dos dois. Nossa, mano. O fanboy do Batman é foda. Puta que lá merda, sabe, com vocês. É o maior argumento do Batman. Ele derrota qualquer um com preparo. É sempre assim. Dinheiro é um superpoder que eu queria ter também, né? Mas ok. Não, antes de dinheiro é o preparo mesmo, né? Se ele souber quem é o inimigo, ele vai se preparar pra derrotar. E derrota. Mas com o que ele consegue fazer isso? Dinheiro. Aí. Ah, tudo bem. Olha, você consegue derrotar até o Homem de Ferro, que os dois também têm dinheiro pra caramba. Bom, o próximo cast será sobre o Batman Longo Dia das Bruxas. Mas como vocês queriam o nome certo, tá aí. Direto do original. Batman The Long Halloween. Mano. Falou, valeu. Tá certo, Parker. Você acertou. Parabéns. O próximo e-mail é do Pablo Neves. Um e-mail bem curtinho, que é só pra chutar as dicas também. Mano, vocês são muito rápidos. O que, que é isso? Olá, meu e-mail passado, assim como este, era só sobre dicas. Pensei que não fossem ler. Prefiro dar minhas opiniões nos comentários mesmo. É uma escolha válida. Legal, pode ter certeza que a gente também lê todos os comentários e muitas vezes a gente responde eles até em tempo real. Você já deve ter percebido isso. O próximo cast será sobre o Longo Dia das Bruxas. Abraços. Obrigado pelo seu e-mail e continue mandando comentários, então, e chutando. E a gente tá sempre feliz de ter o feedback de vocês. O próximo e-mail é do Ricardo de Andrade Santos, de São José dos Campos. Olá a todos e excelente podcast. Só alguns comentários sobre o podcast. Né? Primeiro, na minha opinião, esses revivals, remakes, reboots de animes no Japão estão acontecendo devido à crise de natalidade que está ocorrendo no Japão. Nossa! Cada vez menos pessoas estão tendo filhos naquele país, com isso o público infantil e adolescente diminuiu muito, com isso só resta as empresas de entretenimento de lá investir no público adulto e de outros países, que é atraído pelo retorno dessas franquias antigas. É uma teoria até que interessante, né? Interessante, é uma colocação interessante. É. Eu não imagino que seja o único motivo, mas eu consigo ver isso como uma motivação. Motivação, sim, pra, tipo, exacerbar isso, fazer com que aconteça com mais frequência. Eu consigo ver isso acontecendo. Eu não sei se essa teoria é verdadeira, né? Falta, assim, informações, né? Fatos, dados de pesquisa pra isso, né? Mas é interessante esse ponto de vista. Uhum. Segundo, já o que está acontecendo no Ocidente se deve à pirataria. Por causa dela, os investidores têm medo de perder dinheiro investindo em franquias novas, preferindo, assim, investir em remakes e obras adaptadas de livros e HQs, onde se tem uma segurança maior de retorno financeiro. Às vezes, com o advento da Netflix e outros serviços de streaming, isso ajuda muito. Não sei, essa eu já não sei muito, porque mesmo com a pirataria, a gente fala muito de pirataria, mas ela não é, a força que ela tem é diferente de um país pro outro. E a indústria de entretenimento, vamos falar de Estados Unidos, que é assim, um polarizador de entretenimento, é a indústria mais forte deles, é uma indústria que movimenta mais dinheiro. Então eu não acho que a questão da pirataria seja, de fato, um fator de limitação, porque mesmo com a pirataria, a verdade é que a indústria de entretenimento, não apenas a das franquias e dos remakes, ela é muito grande, ela é muito consolidada. E a gente esquece que, assim, o Netflix, os serviços de streaming pagos, também estão gerando royalties pra esses caras, entendeu? Eu também estão gerando dinheiro. Quem tá perdendo dinheiro é intermediários que distribuem DVDs, canais de TV e tudo mais. Mas quem produz mesmo o conteúdo continua enchendo com de dinheiro porque sim, entendeu? Porque é uma indústria que tá extremamente consolidada e que ela é exportada pro mundo todo, entendeu? Mesmo a pirataria não é suficiente pra diminuir o lucro dessas empresas, por mais que se defenda que sim, que a pirataria vai causar o colapso na indústria de entretenimento tal como a conhecemos, não vai. Porcaria nenhuma. Uhum. Vai sim tirar dinheiro de intermediários entre os produtores e o público. E pode tirar a visibilidade de alguns também, mas isso é outra história. Eu não acho que a pirataria seja, de fato, um motivador pra isso, mas é um ponto interessante que você levantou. É uma boa teoria também. Bom, terceiro, sobre Digimon, só o segundo é continuação direta. Os outros acontecem em mundos paralelos. De Digimon não sei nada. A gente não falou nada, assim, diferente disso, eu acho, no podcast. Falaram, né? Sim, falaram que estavam falando que depois que com esse remake, os outros Digimons, tipo, sabe, perderiam a validade pra cronologia da série. Ah, alguém mencionou isso, não me lembro. Bom, mas eles não valem mesmo pra cronologia da série, né? Não sei de nada, gente. É só esse novo Digimon que ele é uma continuação direta do primeiro, né? O 02 também, mas eu acho que ele vai ignorar o 02. Esse novo Digimon Adventure 3, né? Ah, eu acho que não. Eu acho que vai, na minha opinião. Ah, mas se não, tipo, por que ele chamaria de 3? É, boa pergunta também, mas eu não sei. Então, eu acho que ele vai seguir o 2 também, de alguma forma. Quarto, quero o remake do desenho do Caverna do Dragão, só isso. Sim, por favor, de preferência terminando aquela porra. Que tem um final, por favor, né? É. Bem, é isso. O próximo cast será sobre a única obra que o Jeff Loeb escreveu, Batman, Longo Dia das Bruxas. Não é tão assim, gente. Ele escreveu também outras histórias legais. Só que, assim, é sempre com a ajuda do Tim Sale, né? Mas sim, tá certo. É Batman Longo Dia das Bruxas, o Ricardo. Tá certo, viu? Valeu, cara. Próximo e-mail, do Rui Carudi. Eu comentei isso no Projeto X-144 sobre o Mágico de Oz, mas como só houve muito tempo depois da publicação, vou deixar aqui também para que aumente a chance de ser lido e, quem sabe, virar no podcast. Gosto muito quando comentam livros. Alguém do Projeto X gosta de Terry Pratchett? Acho que daria um bom programa. Infelizmente, só conheci o autor porque ele faleceu este ano. Mas são livros fantásticos e lembram muito o universo de Oz. Obrigada pela atenção. Olha, pessoalmente, eu já escutei falar muito do Terry Pratchett. Tenho muito interesse em começar a ler. Eu acho que já começaria a ler já sabendo que eu provavelmente gostaria bastante, porque é o mesmo tipo de livro que eu gosto de ler. Mas eu não sei se outras pessoas leram. Assim, se a galera ler, eu não riscaria esse tema. Por agora, acho que ninguém tem preparo pra isso. Mas eu não riscaria completamente esse tema, porque é um autor interessante. E ele é importante pra literatura de fantasia. Então, acho que, assim, não espere isso pra muito agora. Mas quem sabe no futuro. Quem sabe, né? Muito obrigado pelas suas sugestões. A gente vai tentar falar mais sobre livros, sim. Eu tenho certeza que a feira agradece todas as vezes que a galera lembra que precisamos falar sobre livros. E obrigado. O próximo e-mail é do Otávio Augusto. E aqui ele vai falar sobre as dicas. Olá, pessoal do PXP. Eu sou o Otávio Augusto. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo ótimo trabalho que fazem com os casts e o site no geral. Obrigada. Sobre as dicas que foram dadas no último podcast. Primeira dica, Romano. Essa dica seria o codinome do famoso Carmine Falcone, eu também conhecido como Romano. Tá certo? Olha aí. Segunda dica, morcego. Acho que essa dica é bem óbvia, pois tá na cara que estamos falando do Batman. Oh, mas vocês podem também, né? Colocar morcego na dica de um cast sobre o Batman. Se eu falar Romano e feriado, ninguém vai acertar porra nenhuma dessa dica, né? Também, né? Podre. E a terceira dica é feriado, né? Pode ser uma referência ao misterioso vilão dessa minissérie, mas também pode ser ligado ao fato de que no decorrer da história vários personagens são mortos em feriados. Também dá certo. Olha aí, acertou tudo, né? A partir dessas dicas, cheguei à conclusão de que com certeza o próximo cast vai ser Batman, um longo dia das bruxas. Até mais. Abração para a pessoa que está lendo esse e-mail. Abração. Que medo. Olha aí. Agora... Valeu, Otávio. A gente não vai precisar nem explicar as dicas depois, cara. Obrigado. Tá muito boa essa explicação. Último e-mail é o do Leonardo Piama. Fala, galera do PCP. Amigo, o que você tentou escrever aqui? PXP. Piana aqui, faz um tempinho que não escrevo, então vamos voltar a escrever, por favor. Ficamos felizes. Também tô escrevendo isso no domingo, quase meio-dia, então é possível que não chegue a tempo. Espero que o Sage não faça tão cedo pro caixa de entrada hoje. Olha aí. Olha aí. Agora são 8h55, tá? Dá bem que a gente decidiu fazer esse bem mais tarde. Falando sobre o podcast dessa semana, achei um tema bem interessante. Remake, continuação, reboot, spin-off. Nunca tinha parado pra pensar sobre as reais diferenças de cada uma. Mas uma coisa tenho certeza. A maioria delas hoje em dia é feita visando o lucro que seus predecessores já geraram, de fato. Isso fica bem claro em franquias de filmes como Velozes e Furiosos, Transformers e jogos como Assassin's Creed, entre outros. Mas concordo que, contanto que eles façam um bom trabalho, foda-se se é o 10º jogo de tal coisa ou 20º filme. Tendo qualidade, tá valendo. O que fode são as continuações merdas que rolam à torta e direita e que só visam o lucro. Naruto. Então, eu vou deixar a plantação de treta dele aqui. Eu não me responsabilizo, não sei nada disso, tá? Não sei de nada. Realmente achei um ótimo cast e espero por mais casts com temas parecidos. Podemos pensar. Foi um cast muito interessante de gravar porque a gente discutiu um pouco de indústria de entretenimento em si, que não é uma coisa que a gente faz com muita frequência. A gente fala de obras, mas não fala das lógicas da indústria em si, às vezes. Não temos muitas chances disso, então a gente fica feliz que você gostou. E Sage, eu estava prestando atenção na caixa de entrada e percebi que tinha música de abertura do anime Hibiki Euphonium. Você viu ele? Seguiu minha dica do cast de Shigatsu? Olha aí, ele prestou atenção na caixa de entrada. Olha só. Mesmo que sim ou não, o que achou dele? Eu terminei de ver ontem e gostei bastante do anime todo. Eu adorei esse anime. Nossa, é muito legal. A Adri, acho que não viu Hibiki Euphonium, né? Não, eu nem sabia que ele existia até nesse mês. Ele foi da última temporada, né? Ele é um anime de música interessante, só que o dele é de bandas de música. Bandas aquelas tipos que tocam em fanfarras. Sei, legal! E vão em competições nacionais também, né? Nossa, que nostalgia. A minha escola tinha uma dessas que participava de concurso, a banda da minha escola tretava com a escola do outro bairro, era mó legal. Então, aí tem toda uma aluna ali que tá entrando, e também entra outros alunos de primeiro ano, junto um aluno do segundo, terceiro ano, e um professor novo também, e eles se preparam pra participar do torneio, então se preparam bastante, e se vê muitos instrumentos de sopro ali, né? O eufônio, por exemplo, clarinete, trompetes, etc, né? Muito legal, vale a pena ser visto, e eu gostei bastante. E eu digo, toda vez que eu vi aquele episódio, eu pensava assim, nossa, ia ser muito legal se virasse um dorama. Nossa senhora, ia ser foda pra caramba. Olha os viciados em dorama aí. Eu gostei muito, então vale a pena ser visto, né? E encerrando aqui, por fim, meu chute pro próximo cast é Batman, Longo Dia das Bruxas. Aí, mais um. Valeu e até. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara, e eu gostei da... Agora que eu entendi do que se trata esse anime, eu fiquei curiosa, eu vou assistir. Olha aí, muito legal. Seguirei a sua recomendação também. Obrigada. E vai ter segunda temporada logo, espero que tenha. Ai, meu Deus. Valeu, Leonardo. E assim, esse anime não tem garantia de lágrimas que nem no final do Shigatsu, né? Isso é muito importante. Na minha atual situação, eu não quero ver nada pra chorar. Não, é porque terminou aberto pra segunda temporada. Ótimo, perfeito. E o último e-mail vindo raspando, sabe? Ele chegou a 10 minutos atrás, você deu sorte pra caramba. Olha, uma coisa, galera. Se vocês quiserem que os e-mails de vocês sejam lidos, tentem mandar, assim, até, de fato, meio da tarde de domingo. A gente nem sempre consegue gravar o Caixa de Entrada no domingo à noite. Às vezes a gente precisa gravar um pouquinho mais cedo. E eu sei que vocês gostam de ter seus e-mails lidos, então tentem mandar, assim, mais cedo, se possível. Caso não dê, paciência, a gente entende, mas faça esse esforcinho, pode ser? Garantia mesmo, manda sábado à noite, porque às vezes eu gravo no domingo de manhã, Caixa de Entrada. Sim, sim. Mas o último e-mail é do Túlio. Boa noite, pessoa do Projeto X. Sobre o meu último e-mail, primeiro, obrigado por vocês terem lido ele no Caixa de Entrada. Uhum. E quero dizer pro cabeça que eu gosto dele sim. Oh. E das opções que ele deu durante a leitura do e-mail. Eu não queria falar, né? Mas é questão da voz genérica mesmo. Cara, faz tanto tempo que a gente não escuta a parada da voz genérica, que é bom que as pessoas ainda tragam essa informação pra nós. Ah, eu acertei. Se fode aí, cabeça. Olha, eu sempre confundi a voz dele com a do Kiba, mesmo ela sendo bem diferente. E pra piorar, vinha o rosto do Rafael Fer na minha cabeça. Eita. Enfim, bug mental mesmo. Mas nessa última semana, acho que a minha mente já desbugou. E isso não acontece mais, viu, cabeça? Olha aí. Tá bom, então. Vamos ver, né? Sobre o último podcast, é o dinheiro mesmo que revive franquias antigas. Ainda mais no caso da Toei, que só esse ano trouxe de volta Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e ainda vai trazer o Digimon Adventure, sem falar no Sailor Moon, que voltou no ano passado. Uma pena que o estúdio não trata algumas dessas franquias com o cuidado que merecem, e acabam devendo muito na questão da produção do anime. No caso de CDZ Soul of Gold, há erros muito bobos de animação. Ih, então imagina o Sailor Moon, então. Vixe, gente, o Sailor Moon é ofensivo, cara, de verdade. É... E assim, pra quem gosta muito da série, pra quem tem, eu tenho o Sailor Moon, assim, como parte da vida da pessoa mesmo, é muito bosta, não tem outro termo, meu, é muito bosta. Pois é. Enfim, como vocês mesmos disseram, não há problema em reviver franquias antigas, desde que a qualidade do original seja mantida ou superada. E a conclusão do cabeça no final do podcast representou bem a minha opinião sobre o assunto. E agora, sobre as dicas, não faço a menor ideia. Nem sei o que chutar, mas vou no mangá anime Hellsing, por causa da dica morcego, já que o Drácula vira um morcego, né? Olha aí, um abraço a todos e até o próximo podcast. E não Túlio, você errou. Não. É Batman, Longo Dia das Bruxas, né? Assim, a única pessoa que errou, pra gente ficar feliz, que assim, nem todo mundo acertou, assim, tudo de cara, né? Além desse, nós temos mais um último e-mail, que não é bem um e-mail. Senhor Matheus Alvarez, você tentou mandar um e-mail pra gente, só que, tipo, ele foi cortado no meio. Acho que você teve algum probleminha do envio e tudo mais. E, assim, a gente não sabe o que você quis mandar, o que você quis dizer pra gente, mas, assim, por favor, mande seu e-mail de novo, às vezes acontece. Só chegou a informação de 21 anos, de Imperatriz no Maranhão, futuro advogado, e olá, pessoal do Projeto X Podcast Conhe. Conhe. É, e assim ficou. Acho que é conheci vocês, alguma coisa assim, né? Sei lá. Manda de novo o e-mail. Manda de novo, a gente garante que assim, mesmo que seja fora do prazo, a gente vai ler, sabe? Isso. Acontece com todo mundo. Quem nunca mandou um e-mail pela metade, que atira a primeira pedra. Oh, valeu a tentativa, né? Valeu a tentativa. Olha, vou mandar abraços também, né, pra quem comentou no último podcast. Um abraço para o Pablo Neves, para o Rafael Taira e para o Rui Carotti. E as dicas, acho que a gente, depois do e-mail do Otávio Augusto, que explicou elas magistralmente de um jeito que a gente não ia conseguir explicar, eu acho que a gente não precisa explicar delas de novo, mas relembrando, elas foram Romano, Morcego e Feriado, que todos eles fazem referência ao longo do Dia das Bruxas do Batman. Exatamente. Agora as dicas dessa semana... Olha aí. Não vai ter. Vamos te dizer, é uma surpresa. É uma surpresa. Preparem-se para um podcast surpresa que espero que vocês gostem bastante, né? Espero que a gente também goste. É um podcast bem diferente, uma temática bem diferente de praticamente todos os outros que a gente fez. É um assunto do qual a gente manja, mas não, assim, não somos especialistas, mas é um assunto que é muito especial pra todo mundo que tá participando. O pessoal gosta. E a gente espera que a galera goste, porque, pra não dizer que não tem nenhuma dica, eu sugiro que vocês tenham uma olhada em datas especiais próximas desse cast, porque tem alguma coisa a ver. Mas eu não vou dizer qual. Também não, né? Então, prepare-se para a surpresa. Então é isso, galera. Mandem mais e-mails depois, comentem, curtam-nos na fanpage do Facebook, sigam-nos no Twitter, né? E eu acho que é isso, né, André? É isso, galera. Obrigado por escutarem, obrigado pela paciência, obrigado por sempre terem os caras legais que vocês são com a gente. E é isso, galera. Tchau. Falou. Beijos. Fui.